Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97 também tem oferecimento do Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Boa tarde, boa noite. Ah, é nóis, né? Boa noite. Tamo aí, né? Começando mais um programa. Ai, que alegria. Edição número 4488. Parece final de telefone, 4488. Segunda-feira, exatamente. Segunda-feira do Radical, seu Bento, hein? Eu tinha o meu telefone, aqueles que girava o botão. Lembra? Você fazia... Era o disco. Aí eu odiava quando eu errava no último, viu? Ah, chupa, véia bisca. Que isso? Que é líder. Líder aonde? Líder aonde? Mané, você não tem tabela aí? Eu tenho tabela e eu vejo dois times de liderança. Não, não, pelo contrário. Não, senhor. Critério de desempate, por exemplo, cartão vermelho. Para. Nossa, que ridículo. Comemorando o cartão vermelho. Ridículo. Isso é ridículo. Peraí. É o critério de desempate, nossa. Não importa, não importa. De desempate. E termina no domingo. Vermelho. Termina no domingo. Calma, nós vamos arrebentar com vocês. Pera aí, é isso aí. O negócio suinada, é o seguinte. Não. Nós vamos ver. Ó, falei. Vamos ganhar do Flamengo e ganhamos dos trouxas. Vamos passando por um agora. Se caísse um raio agora vamos na terra. Vamos passar um por e um. Se só sobrassem um Baratas e a Yoko Ono, o Corinthians seria o campeão. Não, porque o campeonato não terminou. Chupa. Comemorar a liderança na quarta rodada do Brasileirão. Nossa. Se caísse um raio. Eu tô falando com quem tá no G4, viu, cidadão? Fica de boa aí. Fica na sua aí, outro. Se caísse um raio agora, pelo jeito ia prejudicar só o Parmeira, porque tá difícil, viu? Ai, mas nossa, é que mimimi vamos também, então, velho. Vamos então as manchetes do vamos estádio aí, 97, aí. Começando já pelo Corinthians. Não sei esperar o Benjamin, porque só o mano que fala do Corinthians. Eu? Só ele. O calmo estádio. Eu sou corintiano, velho. Aqui é líder, meu Deus. Ah, quer dizer que o Benjamin não é? Vamos aí. Não é, então. O Benja é também. Ah, você falou do. Você falou, eu sou corintiano, não, tipo, dando a entender que ele não é. Não, eu não falei isso. Falou. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Ah, tá bom, mas você deu a entender. Você é deu a entender. Vocês estão insinuando que o Benjamin é São Paulino? É. E isso é prejudicial pro cara. Tá bom. Que ele sai na rua, o pessoal começa a xingá-lo. Prejudicial não. Não. Isso apenas ele tem uma não honra. Desce, é. E por que, que ele falava pro filho dele que ali era o estádio do São Paulo? Era o estádio do quê? Ele falava, é do estádio do Corinthians. Fala certo, né, mano? E ele foi até batizado, Sammy. Isso daí é uma lenda, isso daí também não procede, ele não fazia isso com a criança, não. Fazia. Ele contou. Como? E ele foi batizado, o Sammy foi batizado. Tricolor. Foi. Bom, isso é verdade. Isso é verdade. Isso não podemos dizer, não. Temos diploma e tudo do Sammy. Mas vamos às manchetes. Coringão. Coringão. Isso aí, Corinthians. Coringão, faz pra tua véia. Também. Até os 50, hein? Foi lá. Finarzinho. Se não fizesse tá gol. Tá rolando, hein? Tá rolando agora. O assunto do dia é o julgamento do Iago. Tá rolando em andamento. Começou 4 da tarde, né? Tá rolando. Quem sabe até o final do estádio já sai o resultado do julgamento. E é isso aí. É, preparando agora o clássico de domingo, por isso o finalzinho virou, 5 minutos, virou o jogo. E é isso aí, mano. Ó, bem, certo. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação à partida de sábado à noite, aí, Corinthians e Curitiba. Foi um resultado, teoricamente, uma vitória heróica? Foi. Do jeito que a torcida do Corinthians gosta? Sim. Foi merecido? Foi. Me convenceu? Não. Não. Porque o time do Corinthians, Bento, ele criou inúmeras possibilidades de gol. O Corinthians estou 20 vezes no gol e precisou ir até os 49 do segundo tempo para ganhar do Curitiba. Eu achei legal a vitória, o Corinthians mereceu, atacou, se dedicou até o final. Ok, perfeito. Só que o time do Curitiba era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, quando pega um adversário como esse, tem que fazer igual fez com a Ponte Preta. Tem que arrancar a cabeça, meter 3-4. Não é difícil não, Domênico. E fecha todo. Não é isso não, Domênico. O Corinthians, ele teve 75% de posse de bola. Mas às vezes não dá. Parecia eu quando pegava o Sombra no videogame. Ah, era assim vocês dois? 75 a 25. Você dava um. Então, o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Mas não basta você só ter a posse de bola. Você precisa atacar o adversário. O Corinthians atacou? Atacou. Só que o Corinthians pecou, Domênico Gato, na ineficiência do ataque. O seu Marquinhos Gabriel, que eu acho que hoje é um dos jogadores protagonistas do elenco do Corinthians, você fala, é protagonista se você pegar o cenário do futebol? Não. Marquinhos Gabriel, ele tem que ser um coadjuvante de um time. Mas dentro da realidade do Corinthians hoje, ele, o Guilherme, o Giovanni Augusto, eles são protagonistas. Eles são. E estão jogando bem. Mas o Marquinhos Gabriel, Domenico Gatto, é impressionante o número de gols que ele perde, cara. Ah, que corneta, hein? É impressionante. Não, não é corneta, não, porque mas no ajuda, jogo mais né, difícil, Domenico Gatto. Não, ele ajuda, ele joga muito. Ele tem sido protagonista, ele chama a responsabilidade, ele não pipoca, ele vai pra cima. Concordo plenamente. Nota 10 pro Marquinhos Gabriel nesse sentido. Mas, em termos de finalização, Domenico Gatto, um jogador que joga no ataque, ele não pode se dar o luxo de perder as chances que o Corinthians vem perdendo. O Corinthians, ele já poderia, talvez, ali, estar com uma vantagem maior no saldo de gols. É, num jogo difícil, quando você pega um clássico, se você perder as chances que o Corinthians vem perdendo, pode fazer falta. Contra o Coritiba não fez, pelo finalzinho aí o Corinthians conseguiu a vitória. E merecida, porque tem gente falando, ah, mas não sei o quê, bibi. O Corinthians, ele lutou contra o Coritiba, contra o mau tempo e contra o árbitro. Vocês nunca lutaram contra o árbitro. O zagueirinho lá do Coritiba, ele deu um pontapé na costela do Felipe. Pênalti claro pro Corinthians que não foi dado. Não foi pênalti no Felipe? Lógico que foi. Não foi pênalti, ô, 55 minutos, segundo tempo. Não tô falando isso. Agora, lutar contra o árbitro... Foi. Aonde o Corinthians luta contra o árbitro? Nunca. O cara deu uma bicuda no Felipe. Não, quebrou três costelas do Felipe. Ei! Levantou cuspindo sangue. Mentira. Mas essa mídia antinojenta que tem essa mesa aqui... Antinojenta. É. Tá metendo pau no Corinthians. Mas é que tá, Mota. Isso não serve de desculpa. Porque o Corinthians, mesmo que não tenha tido um pênalti espancado, não marcado, véio, aí contra o Curitiba. É vergonhoso, hein? É o Corinthians já perdeu o pênalti, como todos. Tem que não, passar o bambu, velho. Ô, mano, tem isso aí. O pessoal fala, mas é vergonhoso. Porque passa o bambu, mano. O time do Curitiba é bem inferior, hein? Mas é lógico, é por isso que eu tô falando, Mota. Aos 50. O time do Curitiba vai lutar pra Mota, não cair. Mota, o Corinthians ele chutou 20 bolas no gol do goleiro do Curitiba e duas entraram. Isso mostra aí o aproveitamento ruim. E vocês tomaram o gol do Cajeba lá do... Negueba, sua Negueba. Anta. Cajeba é o que a senhora tá buscando isso. Hoje à noite. Não fala assim. Entre mortos e feridos aconteceu o óbvio. Porque aí os caras estão falando também, Domenico. Ah, mas o juiz deu o jogo até 50? Deu. Porque de praxe, Domenico Gatto, o árbitro ele tende a dar 3 minutos. O praxe não é o goleiro do Palmeiras? Não, aquele é o Fernando Praxe. Ah, sensacional. Segunda coisa, Ben. O tal de Dodô, o lateral, que inclusive era qualquer do Corinthians. Pai. Ele caiu dentro do gramado aí simulando uma contusão que não existiu. Uhum. Ele saiu pra ser atendido, demorou todo aquele período, ele saiu e no retorno ele deitou de novo no gramado. Tanto é que quando ele tava saindo lá, que ele pediu alteração lá, substituição, ele tomou amarelo por simulação. E o Daronco disse que iria acrescentar esse tempo. Então foi justo assim a vitória do Corinthians. E chupem, o Corinthians é líder. Ai, nossa. Ai. Na quarta rodada. O Iago, nesse momento, tá passando por um julgamento no STJD, que é por causa Iago, do doping, é hoje, né? É. Oh, mas os caras estão levando, levaram o polígrafo lá, Benjamin. Isso é ridículo, é constrangente. Vai ver se ele fala verdade. É um absurdo o cara ser pego no doping, né, meu? Também acho, mano. Você acha isso absurdo? O doping tá aí pra ajudar a humanidade. Que atire a primeira pedra quem nunca tomou nada que fosse dopado. Com certeza, meu. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Seu Bento, tricolor? Ah, meu Deus! Tricolor. Ó, tem 11 desfalques. 11. Nossa. 6, né? Não, 11. Fala direito. 11. Isso aí não é jornalismo. 11. Ô, Mota, mais 1-0 o gol do Ítalo e o assunto da segunda-feira, né, Sombra? Foi o Lex ser animado sobre a possível renovação do Ganso. Do já Ganso. Tá falando. Ítalo Brovich. Foi? Ítalo Brovich. Não, mas esse moleque não sentiu mesmo, né? Não ele sentiu, vem, entrou com personalidade. Vem já. Não, um ele gol. Fez um belo gol, mas também não dá pra dizer que foi uma grande partida. Tem 11 desfalques. Tem 11 então tava tudo não. Ok, não teve problema não. Nenhum. 6 titulares. Não, titulares, não. 6. Tem 11 desfalques, então tava. Ah, sem 11 desfalques, tá tudo okay, mais, né? Tava tudo. Tem razão, gente. É, tá que certo. Mais do tricolor? Não, e o que tem incomodado também o Allan Kardec. né, tá difícil dele entrar, também não vem jogando bem. Tá complicado, né? Tá complicado meu a situação Deus. Do Allan Kardec. Mas tem que insistir. Ele passa isso, viu, Samba? Sempre quando ele chega nos clubes, no Palmeiras foi a mesma coisa, tem ele chega insistir. Meio travado. Não, né? Mas tem que insistir, porque não é um jogador horroroso. Eu tenho medo do Allan Kardec. É. O São Paulo ontem, ele lutava em duas frentes. Primeiro, contra o adversário Cruzeiro. Segundo, contra as estatísticas, terríveis estatísticas. Porque é o seguinte, o Santos já tinha ganhado, o Corinthians já tinha ganhado, o Palmeiras já tinha ganhado. E em mais de 500 rodadas de Brasileirão... Dificilmente os quatro ganham, né? Os quatro... Não mais, acho que foram 8 ou 9 vezes que em mais de 500 rodadas de pontos corridos, pouco mais, acho que menos de 10 vezes, os quatro grandes venceram na mesma rodada. Caraca. E aí quando e a gente chegou, era o último, e o São Paulo era o último e cheio de desfalque, eu falei assim, cara, não é que é impossível, mas veja bem, se você tem 8 rodadas pega só 500, porque são mais de 500. Quanto dá percentualmente? Dividido. 10% seriam 50, 1% seriam 5. Correto? Então São Paulo tinha estatisticamente entre 1 e 2% de chances ontem de empatar ou ganhar o jogo. Agora eu vou falar outro estatístico pra você. Porque é furada, porque uma vez ou outra, o Palmeiras tá na Série B. Aí não conta isso. Cretino. Você tá louco? Cuidado, é vocês podem ir, hein? Ó, não, eu só tô dizendo argumento. Eu vou falar uma outra coisa pra você, porque contra o Cruzeiro, não importa como o São Paulo esteja, São Paulo ganha. É, costuma dar sorte. São Paulo, no ano que o São Paulo quase caiu, agora, a gente foi lá e ganhou. Ontem fomos lá e ganhamos. É. Taticamente, a partida do São Paulo foi boa no sentido defensivo da coisa, né? Mas aí, no primeiro tempo, teve a competência de fazer o gol. No segundo tempo, o São Paulo foi dominado, teve chances de contra-ataque, mas o ataque do São Paulo estava tão mal que não conseguia. O meio de campo na parte ali de criação e ataque, não conseguia concluir um contra-golpe sequer, que era para matar o jogo, né? Foi uma pena isso aí. Mas o São Paulo acabou vencendo. O São Paulo, dentro daquela teoria que algumas pessoas falam, e quem mais divulga essa teoria é o Domênio, de que assim, ganha título ou fica perto de ganhar um título de pontos corridos, aquele que ganha em casa e empata fora. É, os dois pontos em. Então, o São Paulo teve 4 jogos fora. 4 fora. E 2 em casa. 2 em casa. Isso significa que o São Paulo teria que ter 10 pontos. 10, então tá no nível. Então, o São Paulo está com 10 pontos. Com 10. Tá com 10. E agora. Estamos na briga, então. E agora. Tá na briga. E agora. Tá na briga. E agora o bom é que o São Paulo. Assim, quando na verdade, Sombra, é que o São Paulo fez 4 fora, né? É. Na verdade, é pelo número de jogos, mas tudo bem. Essa é a conta. Tem que igualar primeiro pra você ter uma noção. Por exemplo, o Palmeiras igualou. 3 fora, 3 dentro, né? Então... Isso era brincadeira de rua. 3 dentro, 3 fora. 3 dentro, 3 fora. Olha, fez 3 dentro, 3 fora. E fez 12. Aí já tá no nível. Já tá no nível. O São Paulo precisa mais um jogo, mais um, né? O Corinthians, que é o líder, se eu não me engano, não está no nível. Não tá. Que nível? Quem tem nível é rua, velho. Porque ele teve 4 em casa e 2 fora. 4 em casa e 2 fora seria... Seriam 12 e 14. É. E hoje tem com 13? 13 é um a menos. Mas o São Paulo tem pela frente, teoricamente, 4 jogos mais fáceis, né, agora. Tá na briga. Agora o São Paulo vai fazer 4 jogos. Se bem que também é assim, tem que encarar assim, vai jogar. O Sport. Nos próximos 4 jogos, os 2 próximos são em casa. Sport. Não, é o Vitória e o Atlético Paranaense. Aí joga fora, mas um fora que é o Flamengo. Também. Vamos que pancar. Não tem hoje uma casa, na verdade. Vamos espancar. E depois é o Sport em casa. Esse é o mais difícil de todos. Eu acho todos que se o São Paulo tiver isso. Seriedade, garra e sorte também, pode aí, olha, no fim das próximas 4 rodadas, estar brigando pela liderança. Faz pelo menos 9 pontos. Eu acho que, assim, 10 no mínimo é a meta. Então, você fazendo 3 jogos em casa e um fora, sendo que se fora é contra o Flamengo num campo neutro. Boa. Eu acho que 10. Foi em Brasília, a gente tem torcida pra caramba. Acho que é factível. Goiás, é factível uns 10 pontos, hein? Tô bravo. Vou falar uma coisa agora do São Paulo. Ontem, o São Paulo mostrou uma coisa. O Balsa conseguiu imprimir um estilo no São Paulo. que todo mundo que entra joga do mesmo jeito, né? O São Paulo ontem acabou, se não me engano, com 7 jogadores da base, né? Então isso é uma coisa incrível, porque há muito tempo que a gente vem falando isso, né? Quando o São Paulo vai usar a molecada de Cotia? Quando que vai dar chance? E tá acontecendo isso, gente. Vocês repararem os relacionados pro jogo, é da base do São Paulo. E o São Paulo tá imprimindo um estilo que você vê muita qualidade, no sentido de você vê raça, você vê vontade, você, por às vezes, até não vê tanto a técnica, mas você vê tudo isso no São Paulo. E o estilo que o São Paulo tá jogando é o mesmo com os titulares e sem ele, né? Porque o Balsa conseguiu imprimir isso. Tá de parabéns o Balsa, muita gente tá impressionada aí, depois de 6 meses, o Balsa dentro do São Paulo e tal. Olha, tá de parabéns porque ele conseguiu isso. Você vê, dá vontade de ver o jogo de São Paulo, porque você vê uma vontade dos jogadores, você vê o estilo de jogo, é o mesmo, né? Então você não fica assustado como há pouco tempo falar, putz, São Paulo vai jogar fora. Que M, velho, vai dar M. O Lugano fez um ótimo jogo. Olha, terceiro jogo seguido, e o Lugano ele melhorou, acho que fisicamente, pegou o ritmo de jogo. Ele atuou de uma maneira bem... Bem sólida, bem firme. E que defesa, hein? Me surpreendeu, Michael... até, viu? Me surpreendeu. Agora, o Michael é aquela coisa, será que vai ficar? É, será que então, não vai? É uma briga danada. Que defesa se ficar em Michael e Lugano? Vai ganhar dinheiro, né, Hã? Tá difícil, né? Agora, João Schmidt. Agora, um detalhe, hein? Aliás, São Paulo contratou Cuevas, né? O jogador do número 10 do Peru. Sim. Nem sei se é bom. E vamos esperar. 2,5 milhões de dólares. É. Meio atacante. Ah, agora, um detalhe. Ok, méritos pro São Paulo, etc. Bacana, etc. Olha, o Cruzeiro tá com um time assustador, hein? Vai cair. Não vou dizer que vai cair. Vai cair. Coitado do meu amigo lá, o Paulo Bento. Botafogo também tá ruim. Ó, na linha. Três jogadores que podem fazer uma diferencinha ali, ó. O Elber, o Arrascaeta e o William. Sem contar o Fábio no gol. O resto do time do Cruzeiro é pavoroso. Esse Elber veio de onde? Aquele Elber, Sombra, ele tava jogando... Acho que era no... Vou pegar aqui pra não falar bobagem. Como tá jogando os reforços ao Lucas e o Robinho? Estão jogando. Mas como estão jogando? O Robinho foi substituído. O Lucas... Não entrosou ainda, né? Tá... E você vê que há um desconforto ali. O William foi substituído. Não é que ele fez uma afronta ao técnico, né? Mas aí o William foi substituído e saiu pra torcida do Cruzeiro, aplaudindo a torcida, batendo no peito. Ele tava no esporte mesmo, viu, Sombra? O Elber? Não sei, mano. Não é um protagonista, né? Tava emprestado lá. Tava no Curitiba, depois foi pro esporte. Não é um protagonista, né, mano? Esse de Arrascaeta... Não, mas tava jogando bem. Não, mas não tô falando que são jogadores aí que vêm pra fazer a diferença. Mas os três que você pode selecionar ali dentro do time do Cruzeiro, o Arrascaeta, o Elber e o William. Mas vou te falar, meu. Olha, torcedor do Cruzeiro... Muito. Eu vou dizer um negócio pra vocês, eu acho que o Cruzeiro, esse torneio aí, é pra ficar entre 10º e 15º no máximo, hein? É cedo pra falar que vai cair. Não, acho que cair não, porque ainda é um time grande. Mas, tem que acelerar, hein? Mas tá feia a situação do Cruzeiro, hein? É dele e do Botafogo, viu? Não, mas no Botafogo eu já acho que já... Já foi? Domênico, quando começa o campeonato, por exemplo, o Cruzeiro, eu ainda vejo que o Cruzeiro é um time que pode se reforçar. É um time de boa torcida, de torcida grande. Você ainda vê no Cruzeiro, é um time de força. E o Botafogo não? O Botafogo não. Não, porque é um time financeiramente quebrado, é um time que a torcida hoje é pequenininha. Entendeu, Domênico? Olha, é complicado. Esse Botafogo aí... Meu. É difícil. Pois, ó, ficar nesse vai e volta. Porque, olha, O Vasco, que em termos tem mais poderio, já caiu quanto? 3 vezes? 3, né? Por que não o Botafogo não pode ganhar a terceira? Imagina o Botafogo. É complicado. Vamos falar do extra, né, ô Narigudo? Você aí, ó. Você merece abrir o placar com o extra gol. O extra gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana? Esvaziou a geladeira com aquela taipava bem gelada? Pois é. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar taipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar taipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e taipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, beber só com moderação. Só com moderação, é isso aí, esse é o Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, chama aí, Bento. Santos, Santos. Gol. Gol, seu Bento. Tudo bom, RG? Passou o trator, né? Domingo de manhã lá no Botafogo, no Pacaembu. Nossa, voltou teve a usar gol, o Paca. Teve gol, né, Dinho? Como diz meu compadre, meu pai em Quembu. Exatamente. Quanto foi o público, RG? 16, quase 17 mil, né, por aí. Ah, reforma que, olha, a vila? Se fosse na vila, ia ter 2.900. Ah, é, com não, aquele tempinho. A média que dá lá é 4, 5. Ah, não muda muito, né? Não, mas tem reforma, vila. Já bem melhor, né? Você falou que tem reforma. O gramado, acho. É, vai ficar quanto tempo? Gramado hoje... em reforma? O RG, e o peixe no gramado. Teve contratação, né? Sim. O peixe pagou R$800 mil ao Fortaleza. Fortaleza. Multa decisória e trouxe o jogador Jean Mota, o meia. De 22 anos, a pedido do Dorival Júnior. É, tomara que seja uma moto de 750 cilindros. E não seja um moto daqui. Ah, sensacional! Porque é de 250. É, esperando o Copete, né? Cadê o Copete? É, então aí, vai chegar, tem o Yuri. Só vem logo, né, o Copete? Tem o Yuri. Começa a treinar, sai daí, ó. Tem Copete, tem uns reforços aí pra chegar e aí. Não posso falar nada enquanto esses caras não colocarem a camisa e jogar. Com relação ao jogo do Botafogo, alguns ensinamentos aí para tirar dessa vitória. Primeiro, do Botafogo, que antigamente era uma asa negra para o Santos, né? Sempre complicava, sempre era carne de pescoço. Então o Santos não tem nada a ver com isso, pegou o Botafogo destroçado, fez o que tinha que fazer, passou o carro, um gol bonito, né? Gol a lá. Olha lá os grandes ídolos do Santos de antigamente. Então foi um gol muito bonito do Vitor Bueno. E jogou bem. Agora, os ensinamentos que tem que tirar é o seguinte, né? Continua o Santos com os mesmos problemas. Pô, você falou bonito agora, RG. Os ensinamentos que tem que tirar, assim. É porque na vitória a gente não fala, né, Somos? Você só desce o cacete quando perde. Quando ganha, porra, tá tudo certo. Não, mas eu não tô dizendo sobre o jogo. Eu falo assim, a beleza do que você falou. Ah, sim. Os ensinamentos que deve se tirar. Mas de vez em quando... Não é? De vez em quando, cada um de nós aplica seus conhecimentos para enriquecer o Estádio 97. É, desculpa, qual é o conhecimento que o Mota já trouxe? Não, o Motinha tem, sim. Você não viu o que ele acabou de dizer agora há pouco? No São Paulo, chupa. E 11 desfalques, entendeu? É belos ensinamentos. Sem 11, isso por mim, não, mano. Tem 11 desfalques. Você não tava aqui também. Não, você falar todos vão sentir minha falta. Então, não me inclua nisso. Então, eu não falei pra você. A minha é zero. Você não conta. Depois vocês brigam. Deixa eu concluir. Agora era do Santos. Deixa eu concluir. Depois vocês briguem. Deixa eu concluir. Atrapalhando a manchete. Não, que você me incluiu no negócio. Você sempre atrapalha. Não me inclua nos vossos pensamentos. Eu não, foi você que citou. O Benjinha não atrapalhou. Eu que fiz uma observação sobre os ensinamentos. Vai, bolinha chinesa. Então, quais são esses ensinamentos? Primeiro, para a diretoria, comissão técnica do Santos, que é preciso cortar esse vínculo aí de Vila Belmiro, essa coisa de não sair da Vila Belmiro. E tem que, jogo grande, tem que fazer em São Paulo, sim. Não é possível que esse pessoal não enxergue isso, né? É um tempo horroroso, domingo de manhã. Quer dizer, bota lá 3 vezes mais o que coloca tranquilamente na Vila Belmiro. Quer dizer, então vem para São Paulo, faz jogo grande aqui. Vai ser 15 mil, depois vai para 20 mil, vai para 30 mil. Não, tem exagera. Fazer, não tem exagera. Que fazer jogo 30... grande, tem que fazer jogo grande. Não, é quieto, não é exagerar, é a realidade, é a verdade. O Santos coloca, sim, esse público aqui, desde que prestigie aqui os torcedores de São Paulo, senão não vai conseguir mesmo. E outra coisa, Dorival, tem que mexer nessa zaga do Santos. Que coisa ridícula aquele pênalti. Como é que dá um bote no cara? Você tem que dar bote, é na bola, velho. Ô zagueirada do Santos. Não foi pênalti não, hein? Gustavo Henrique. Operaram o Santos. Coisa ridícula, ele foi para tirar a bola, ele caiu em cima do atacante do Botafogo. Véio, do jogador do Botafogo. Explica, RG. Explica pro nosso cego aí do teu lado que o David Braz assumiu que fez o pênalti. É, sabe por quê? Ele tem medo de ser punido. Graças a Deus. Os caras da mídia igual você. Você não ouve as declarações dos seus jogadores, não? Ou seu imbecil? Então, não é meu jogador. Então não dá mais, não dá mais. Parece tem que mudar essa zaga, velho. David Braz e Gustavo Henrique. E outra coisa. Era o Botafogo, gente. Porque Paulinho, Joel, também não dá, né? Também não dá. Então, vamos arrumar quatro jogadores pra botar aí nessa zaga e nesse ataque pra ver se melhora um pouquinho. Paulinho foi bem, hein? E Paulinho foi bem? Fez um gol lá, pelo amor de Deus. Que o goleiro deu uma confessada também, né, RG? Ah, é louco, meu. Não dá, né? Paulinho não dá. Aqui, obviamente, rápido. O Santos, ontem, uma vitória excelente contra o fortíssimo Botafogo. Pra mim, o Botafogo é um dos times que vai brigar lá em cima. Você viu o Botafogo forte? O Santos foi, ganhou. Você tá louco? O Botafogo vai cair, velho. O gol do Vitor Bueno. Deixa esse pamonha falar aqui, velho. Jesus amado. Peraí, o Azedão, o Botafogo vai brigar lá em cima. Vai brigar em cima do quê? Vai em cima do cara. É, lá em cima do Vasco. O Santos ganhou do time que ninguém vai tirar ponto. E outra coisa, hein? O gol do Vitor Bueno vai ter que entrar no prêmio Puskas, né? Que golaço! Ei. Pagaram o pau, seus trouxas! Aqui não tem golzinho aos 51, não. Aqui resolve rapidinho. Evidente. Boa noite, obrigado. Agora, peraí, Azedão, você acha que em cima, depois dessa vitória aí, contra um dos times que vai brigar lá na tabela, Você acha que o Santos também entra como favorito ao já título? Já entrou, já. O Santos já tá beirando aí, ó. Mais 6 pontos, lidera. Agora vai ganhar, porque ó, os clássicos sempre ganham. Né? Perdeu na galinhada, mas foi um jogo. Jogou com a sua mãe, com a sua prima. Foi um jogo rápido. Isso. E o Santos, se tivesse mais equilibrado, daria pra também entrar nessa do São Paulo. Porque todos vão passar a pegar esses times agora um pouquinho, né? Mas como o Santos médio. Tá com quantos pontos? O Santos foi pra 7 pontos. 7 pontos, mas ele fez quantos jogos em casa e quantos fora? Acho que igual. É a mesma, acho que 2, né? 2 em casa até agora. Dois... Não, são 6 rodadas. É, 2-3. 2 na Vila, 2 fora e 1 no Pacaembu. Ou seja, 3 casa. É, 3 em casa. 3-3. 3-3, é. 3 então e 3. Teria que ter 9, 11. 12. Tá 12. Bem atrás do. Sim, mas é. Então, que perdeu o Corinthians. 5 pontos atrás do nível pra disputar. Então, mas agora. Mas calma que tem campeonato. Mas agora tem acho que 3 ou 4 jogos que não faz. Não pega. Pega os times que a gente chama médio, né? Médio. É Palmeiras, velho. Se tivesse. Eu vejo Palmeiras. Na teoria, teria que fazer aí 9, entendeu? Uns 9 pontos, 12 pontos, pra não desgrudar ali de cima, né? Do bloco de cima. Entendi. Vamos ver, né? É isso aí. Estádio 97 tem oferecimento do Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br, seu Bento. Opa, final, Palmeiras. E aí, Dodô? Ah, fala de nós, ô. Certo, Palmeiras. Beleza, o Palmeiras dentro de campo foi linda a vitória lá, né, Domenico? Sim. 2-1 contra o Flamengo. Torcida quase guarda do Flamengo, né, que falam que é maior do Brasil, aquela coisa toda. Dividiu, hein? Dividiu lá, mas o Palmeiras pode se ferrar pelos incidentes que aconteceram lá. O STJD, junto através do Schmidt lá, vai indiciar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Schmidt também, O Flamengo já não tem casa, não muda nada. Exatamente, né? Agora falei que 10 jogos pode prejuízo ser, pro Palmeiras pode muito ser grande. Gigante. Prejuízo véio. Gigante, tanto de não, né? Não é poder jogar na sua casa. Palmeiras. O que eles podem fazer é ou 10 jogos com estádio vazio, Flamengo e Palmeiras, ou 10 jogos. Qual é a média de renda do Palmeiras? Ué, você pode botar 30 mil quase no... Um absurdo. Não, a média de valores. Imagina o prejuízo do Palmeiras. 3 a 4 milhões por jogo. É, cobra da torcida organizada lá. Cobra. Mas tá errado. Põe na justiça, põe no pau aí. Mas isso aí tá errado, Motinha. O negócio é o seguinte, cara. É o poste mijando no cachorro, ao invés do cachorro mijar no poste. Você não pode punir uma pessoa que não praticou algum crime. E quando você pune o coletivo, você tá generalizando, tá falando que todo mundo é vagabundo, é bandido. Tá errado. Tá errado. O que precisa mudar de maneira contundente aqui no Brasil é essa porra dessa sensação de impunidade, Domenico. Ah, não, mas não, tudo bem, mano. Você tem razão e tal. Mas agora a gente vai de novo ficar 15 minutos na história. Mas não é isso, Sombra. Você não pode tirar o mando do Palmeiras por causa de meia dúzia, velho. Só assim os caras aprendem, mano. Mas Motinha é a mesma coisa que você entrar numa favela e matar todo mundo por causa de meia dúzia de bandido. tá errado, velho. Olha, o Mano, você não pode generalizar, velho. É, porque, né, cara. Ô, mano, porque se você for ver, né, agora, Domênico, no ambiente de baixo, bom, né, no, assim, no primeiro anel ali do Mané Garrincha... No anel do meio. Das pessoas normais. Né? Exato. É. Tinham palmeirenses e com flamenguistas. Comemorando. Aquela cena daquele pai segurando. Palmeirenses, velho, e flamenguistas. E detalhe, ao lado, crianças, de bandeiras do Palmeiras e do Flamengo, tinha uma bandeira do São Paulo... E uma bandeira do Bahia. Eu vi também. Então, eu falei, será que eu tô louco? Eu falei assim, cara, é muito, né, louco. Isso parecia como se fosse público de seleção brasileira. E no fundo, gente, mas na verdade, isso, é legal, é demais. Futebol, né? Isso é legal demais. Isso é legal demais. Agora, né, o Mano, em relação a isso aí, o Mano tem razão. Mas quando ele fala que tem que punir isso e aquilo, a gente tá falando de mudar a legislação penal do país. Bom, a gente vai ficar aqui 2 horas debatendo a legislação penal do país... E a gente não tem como mudar isso. Não, mas, tem. Mas, ponto, também não, viu, Sombra? Porque em dia de jogo, volta a falar aqui, eu pareço repetitivo, mas não sou. Em dias de jogos, quando acontecem jogos aqui em São Paulo, o torcedor que é encaminhado para a delegacia, ele nunca assina nada, Sombra, que faça o perder a primariedade. Por exemplo, tentativa de homicídio, roubo. Ontem já liberaram os caras. Mas é que tá, Mota, parece que em dia de jogo, Sombra, existe uma lei paralela na cidade. Agora, parece, então, que o caminho que as pessoas que coordenam o futebol tomam é o seguinte. Vocês, torcedores, organizados, vocês amam o seu time? Vocês amam o seu time? Então, porque vocês brigam em nome do time, então nós vamos fazer o seu time perder. Sofrer. Tanto fazer o seu time sofrer pra ver que aquilo que você faz só prejudica o seu próprio meio de vida. Porque para muito torcedor organizado, o time não é objeto de paixão, é meio de vida. E o Paulo Pobre já rompeu com os meninos já há muito tempo. Qual é a culpa do Palmeiras nisso? Olha, vamos falar aqui o seguinte, com relação a esse episódio lamentável aí, porque tinham criança lá, você começa a ver criança lá sofrendo com o negócio do gás, né? Até os jogadores em campo também. É uma coisa lamentável. E eu vou dizer uma coisa, o Mano tem razão. O Palmeiras, ele não tem culpa de, sei lá, 50 vândalos que estão brigando com 50 vândalos do time do Flamengo. Qual é a culpa que tem o time do Palmeiras? Qual é a culpa que tem o time do Flamengo que tem lá os vândalos que marcaram suas brigas? Posso só falar vírgula? Eu sei que vocês vão falar que... Não, ele não tem culpa nenhuma. Sabe por que eu vou te falar? Culpa não tem. É uma forma que os caras estão achando... Não adiantou, porque, né, Beijá? Não, os caras acham o quê? Se começar a punir o clube... Você lembra quando os caras começavam a jogar coisa dentro de campo? Aí os caras deletavam quem eram os caras? Os caras... O que aconteceu? E aí parou, né? O que aconteceu? Não, que mas aconteceu? Aí pegava esse cara. Não, mas o que aconteceu? Quando jogava alguma coisa, o time perdia um mando, lembra? Isso, aí os caras entregavam o cara. Então, é uma forma de você começar a falar, vocês vão... Sabe, começar a cercar os caras, é isso. Não é que o clube tem culpa. Mas não cercou mais, né, Bernardo? Faz muito tempo que tá acontecendo isso e não tá acontecendo nada. Não, que ninguém joga coisa no campo. Não, jogar coisa no campo não joga. O fato de punir... Mas essas brigas já tá faz tempo. Sim, mas nunca puniu o clube. Ah, tá punindo o clube sim, há uns 2, 3 anos sim. Se você deixar os dois... Tá, já faz tempo. 10 jogos. Não, 10 jogos eu não lembro. Prejuízo. E vou dizer, não vai pegar 10 jogos. Não, também acho que punia o clube com jogo sem torcida. Eles vão pegar aí uns 3 jogos, 2, 3 jogos, 4 jogos. É muita coisa também. É muita coisa. É um prejuízo muito grande para o clube, que não tem culpa. Principalmente no caso do Palmeiras, que se não me falha a memória, vocês podem me ajudar, o Paulo Nobre rompeu com a torcida organizada, como a vovó disse, né, vovó? Então, assim, a torcida organizada tá brigando. Então, assim, eu acho um absurdo, cara. Juro por Deus, eu acho que é um absurdo. É o que o Mano falou. É mais ou menos como a banana que tá comendo macaco, o macaco come a banana. O clube não contrata a torcida pra ir brigar, pô. O RG é extremamente lamentável, né? E ponto final, não vamos mais falar disso. Mas no futebol em inglês, quando que foi foi a Thatcher que... Ou quem que foi que... Não foi a Thatcher. Acho que foi a... Quais os clubes que saíram da Champions foram proibidos de disputar? Outros clubes da Inglaterra. Foi a Thatcher. 4 anos, não foi? Thatcher, sim, na época dos foi clubes. Ela. Foi 4 anos. Os clubes ingleses, cara, eu sei jogar. Foi 5 anos. Foi ela. 5 anos. A mão de ferro lá. Então. E nós assim, achamos exemplar isso, né? Eu vou dizer, então, a dama de ferro. É ruim pro clube? É, porque nós achamos exemplar. Mas é que... Ah, os animais aprendem. Outros, né? Eu vou dizer com vocês, eu não gosto de generalizar, porque generalizar é uma coisa muito complicada, porque você coloca todos. Mas eu vou dizer com vocês, pelo que eu vi ontem, existem torcedores eles não estão lá para torcer pelo time ganhar. Eles estão para torcer pra eles pela organizada. Eu vi um cidadão que mostrou de costas ali, ô mano. Não sei se vocês estão assistindo o jogo ou não. O cara, velho, ele tatuou as costas inteiras com o símbolo do Palmeiras. Só que ao invés de colocar o P que tem no símbolo do Palmeiras, tá M. Tá M. Tá um M grande ali, ou seja, é mancha mesmo. O cara é da mancha. A disputa é entre eles. É a disputa de quem pode mais, chorar menos, de tribos, verdadeiras tribos, sabe? É um absurdo, cara. Bom, eu não vou mais comentar sobre uma instalação. Isso eu acho que é lamentável. Lamentável. Quem prejudica com isso, além desses torcedores, porque eles também vão ser prejudicados. Porque eles não vão poder ver jogo do time. Entendeu, RG? Não sei se também eles estão nem aí. Eles não estão preocupados. Eles querem brigar. Sabe que eles estão preocupados? Se baixar a venda da camisa, da mancha, se baixar do agasalho, do dinheiro da excursão. Não vamos generalizar, hein? Não é só mancha aí, não. Tem todas as torcidas. Vai. Nós estamos falando da mancha, mas não é mancha só, não, hein? Tem o torcedor Independente do São Paulo, coloca no balaio. Todos eles. Gaviões. Sabe, camisa do... Pode pôr tudo aí, do torcida jovem do Santos. Tudo igual, hein? Tudo igual. Não vamos generar... Não vamos falar que é uma só, mesmo hein? Pensamento. É que ontem aconteceu com o Palmeiras. Mas já aconteceu o ano passado, por exemplo, Vasco e acho que Corinthians. E saiu um quebra-pau desgraçado lá fora também. E aí pegou o mando. Então esse negócio de pegar mando já vem de um tempo. E ontem foi dentro do estádio, né? Vou dizer, que estavam dizendo que dentro do estádio não tinha quebra-pau, né? Não tinha quando tem torcida única. Mas ontem não era caso de torcida única. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse negócio todo aí, olha, é lamentável mesmo, não tem mais o que falar. Agora, com relação ao jogo, é o seguinte: o Palmeiras, pela primeira vez no campeonato, das três partidas jogadas fora de casa, né, que foi contra a Ponte Preta, São Paulo e agora ontem contra o Flamengo, foi a melhor partida do Palmeiras fora de casa e uma partida que o Palmeiras mostrou que, se jogar dessa forma. E como vem jogando em casa e jogando o que jogou também ontem fora de casa, o Palmeiras é um grande candidato ao título, sim. Gostei muito do time do Palmeiras, gostei das mudanças feitas pelo Cuca, achei legal. O Fabrício, na lateral esquerda, ele substituiu, ele fez o arroz com feijãozinho dele. Algumas vezes ele até foi mal, mas outras vezes foi bem. Então, no total, eu daria uma nota 5 para ele. Lá foi bem. É o cara que entrou no time agora, vai pegar um pouco mais de tarimba jogando ali, talvez, né? Ou pode ser que ele use ele também para jogar no meio. Eu gostei do toque de bola do Palmeiras depois que estava ganhando 2-1 e o Palmeiras tinha um jogador a mais. Gostei muito desse negócio de ficar tocando e de ver o tempo passar, mas com bola, com domínio de bola e com aquele passe certeiro, de não errar passes. Isso eu achei legal. Isso é uma evolução que eu não vi há muitos anos. Muitos anos eu não vi isso aí acontecer. Porque a maioria das vezes que o Palmeiras está ganhando, com exceção do último momento da partida, que o Palmeiras estava tocando e aí perdeu uma bola boba o Cleiton Xavier. O Cleiton parece que está fora de forma total, né? Ele fica um ou dois jogos sem. Desligou, fim. Né? Ele vem desligado, velho. Ele parece que está lento, ele parece que está em outro mundo. Ele não está no mundo do que está. Mas será que hoje não é um pouco de desconfiança? Ele até parece, como vocês dizem, mano, parece que ele estava jogando futebol de 70. Não, mas sabe o que é, Domênico? Olha, juro por Deus, me lembra isso. É que um cara que tem um histórico de lesão, que o Cleiton Xavier também tem, ele fica um pouco inseguro. Então, o cara ele já não corre da forma como deveria correr. Exato, mano. Ele meio que corre com o freio de mão puxado. Isso que me pareceu. Juro pra mim, pareceu isso mesmo. E aí ele perdeu uma bola lá que complicou e depois veio fazer a falta ali. Ele precisava fazer a regressão. Era tudo que o Flamengo queria. Alçar uma bola na área, porque a única forma de fazer gol é dessa forma. Porque eles tocarem a bola, não ia conseguir. O Flamengo é um time, no meu ponto de vista, não briga pelo título. Na minha opinião, não sei, acho que também não briga por vaga no Libertadores. Não briga. Não acho que chega porque é um time limitadíssimo. É um time que tem jogadores no seu ataque que não conseguem o arremate final. Aquele gol do Alan Patrick, que já jogou no Palmeiras, inclusive, é um bom jogador. Ele acertou um chute. Ele pode acertar 50 vezes e não vai acertar aquele lá. Mas ontem era o dia de acertar. Acertou, né? E fez um belo de um gol. Acho que talvez um mais bonito da rodada, né, ontem. Se bem que tivemos muitos gols bonitos por aí. E o Palmeiras fez esse domínio. Agora, é lamentável, é extremamente lamentável o que essa cambada de juízes vem fazendo com o time do Palmeiras. O time do Palmeiras hoje tem 12 pontos, porque está jogando com relação. Joga com o time em sua totalidade, com os jogadores que estão fazendo bem o seu papel em campo, mas tem que jogar contra o árbitro, velho. É brincadeira o que estão fazendo. E me passou aqui a produção alguns os jogos que o Palmeiras teve. Foi muito prejudicado, RG. Produção, o Palmeiras ganhou aí alguns jogos que eu vou falar aqui. mas foi muito prejudicado. Olha, por exemplo, Palmeiras e Atlético Paraná, que o Palmeiras meteu 4-0. O Everton, quando saiu do gol, atingiu o Gabriel Jesus com o joelho na cabeça e o juiz deu o lance normal. Teve um outro lance na entrada do Paulo André no Barrios, onde era o último homem, tinha que ter sido expulso e também nada o fez. Mas ali ganhou de 4-0, aí esses erros não, aí passam desapercebidos. Ponte Preta e Palmeiras, quando eles perderam de 2-1, esse jogo foi fora de casa, teve um gol legal do Gabriel Jesus, quando o jogo estava 2-0, a bola voltou para a área, bateu no zagueiro da Ponte e veio para o Gabriel, e ele fez o gol e o juiz anulou o gol. Era um gol legal também. Aquele gol foi feito, se não me engano, aos 30 e poucos minutos, 32 do segundo tempo, e o Palmeiras ficaria 2-1, a Ponte Preta ia se encolher mais, e o Palmeiras poderia ter empatado aquele jogo e não perderia aquele jogo. Contra o São Paulo foi o gol, né? O gol que teve o lance lá da falta em cima do Dudu e o juiz deu, segue o jogo e aí saiu o gol do São Paulo. Mas teve também nesse jogo do São Paulo, teve. O volante, o Thiago, que devia ter sido expulso e não foi, tomou o cartão amarelo, depois duas vezes ele meteu a mão na bola e não levou o amarelo, podia ter sido expulso também. Poderia ter sido expulso, mas não poderia estar 0-0 nesse momento e o jogo é totalmente diferente do que poderia ter acontecido. Um gol, quando acontece assim, ele muda totalmente o panorama do jogo, porque um time tem que sair mais. E com um jogador a menos também muda muito. Tem, né? Tudo bem, mas isso seria no segundo tempo e outras. E aquela falta do Dudu nem todo mundo viu. Já estava 1-0, não? Estava 1-0. Estava 1-0, mas foi no primeiro tempo. Então, estava 1-0, mas aí quando o time... É isso que eu estou falando, Sombra. Um gol muda o aspecto panorâmico total da partida. Porque se está 0-0, talvez ele não fizesse a falta com tanto rigor. Porque o Palmeiras estava 0-0. Não, foi, tá falta, foi falta de ataque. Não, a do primeira então, falta violenta não foi. Bom, não importa. Bom, não importa. Mas teve esse gol que anulou e mudou o lance. Só para mostrar que tem erro dos dois lados. Não, né? Teve, mas mudou o lance, mudou o panorama do jogo. 0-0 é uma coisa diferente. O Sombra tá afiado. O som do jogador não vai mudar? Não é isso, gente. Deixa eu concluir meu raciocínio. Senão não dá. Senão eu paro aqui. Senão os caras do Grêmio vão ligar, vou falar alguma coisa aqui, que eu vou falar do Palmeiras e Grêmio também. Mas não tem gremista, tem São Paulino, né? Tudo bem, mas um gol que aconteceu, ele muda o panorama do jogo. Vocês não vão me dizer aqui que não. E uma expulsão também, né, Domingos? Não muda, mas depois, se tá 0-0 e tem expulsão, muda o panorama do jogo. Mas naquele lance, lá tava 1-0 pro São Paulo, e ele fez uma falta mais feia porque poderia tomar o segundo gol. E se tá 0-0, ele não faz a falta feia. É só pensar um pouco. Com relação ao Palmeiras e Grêmio, o gol irregular do Grêmio, todo mundo viu, né? E tava 1-0, o último minuto, toda hora, gol amarelo. A bola bate na trave, ou seja, a trave foi o passe do cara que tava totalmente pedido. E o Flamengo ontem foi lamentável. Teve dois ou três pênaltis, acho que teve dois mais claros, um ele deu, né? Um também se não dá, velho. O cara fez uma defesa que, vou dizer, se pôr no lugar dos caras que reclamam tanto do Denis do São Paulo, mano, mete o cara no gol que ele vai bem, viu, Sombra? Porque ele faz defesa sensacional. O cara que foi expulso lá fez uma defesaça. César Marinho. Fez uma defesaça. E teve um outro lance que é impressionante, como algumas pessoas na mídia, eles brigam com imagem, velho. Não é possível o nego brigar olhando a imagem e ver que o nego meteu... parece vôlei ali, né? Parecia vôlei ali, né? Pênalti. Pênalti, claro, velho. E tem nego na imprensa que tá aí com televisão olhando. Foi o Léo Duarte, não foi? Possível, velho. O cara olhar, ele olha, aí olha de novo, e o cara, não foi. Porra, velho, veste a camisa do teu time e fala que você é aí, porra. Sabe, falar que não foi pênalti é um absurdo, punição, velho. Punição pra arbitragem? É, aí eu ia chegar nisso, velho. A punição pra esses desgraçados não tem? Vai ficar metendo, sabe, vai ficar, sabe, jogando totalmente contra um time, velho. E o Márcio é uma brincadeira, era pra velho. Ter sido expulso, o Márcio Caramujo. Lógico que era, lógico que era. E outras coisas, teve muito lance ontem. Inverte falta. Tem falta que acontece que ele não marca. De um lado só, do outro ele dá. Isso é um absurdo, mas não vamos falar disso. Mas, Domênico, pra acabar com esse tipo de interpretação, velho, tem que simplificar a regra. Porque, por mais que eu tenha visto o lance lá também do Léo Duarte, ali, lá, e eu daria o pênalti, aquilo ali é uma jogada básica pra qualquer árbitro que tá começando ali, é o pênalti que o cara gosta de marcar, porque não tem dúvida. Ali não tinha ele dúvida, vai lá, né? E se consagra. Não, mas, tem dúvida, né? Pra que você possa simplificar, e aí vão ficar, mas você não pode fazer isso, bora, porque bateu na mão, é pênalti. Véio, bateu na mão, tem intenção, mas que se dane. Porque bateu ali, Domênico Gato, no jogo de basquete, encostou no pé, falta. Encostou no pé, falta. No futebol, mano, bateu na mão, tem que ser pênalti. Falta e dane-se. Teve um lance. Tem que simplificar a regra. Domênico, é muito complicado você julgar a intenção do cara. Então, mano, então vamos lá. Teve um lance. Por exemplo, vou te dar um lance. O Bar. Ele não teve a intenção. Mas a Cris Campoy tá grávida, entendeu? Ele não teve a intenção, mas engravidou. De novo? Não. Ué, o fato dele não ter tido a intenção não quer dizer que ele não vá assumir o filho. Meu, de novo, bora. Vamos supor. Você tá aumentando a taxa de natalidade no mundo. Teve um lance de um time, eu não vou lembrar agora. O cara tava caído. Tava caído dentro da área. O cara tentando chutar por baixo pra tirar a bola, mano. E o cara foi se levantar, a bola bateu na mão dele, RG. Porque ele tá apoiando pra se levantar. A bola bateu. É pênalti isso? Deveria marcar. Não, mas não é. Mas, ele tá tentando se levantar. Domênico, aí acaba a interpretação. Não, mas aí não só vai julgar se bateu na mão ou não. Ah, mas aí acabou a interpretação. Mas aí eu acho complicado. Domênico, tudo que você tem que julgar numa fração de segundos, você faz errado, velho. Se você tem que fazer uma conta de matemática, por mais básica que seja, o cara fala. Meio segundo pra você responder. Aliás, você vai se atrapalhar. Me ajuda, ele faz me ajuda aí. Quando que falaram que vai entrar a tecnologia? Já entrou, não entrou? Não, só ano que vem. Só ano que vem. Falaram que era pra esse ano? Não, vai ter alguns experimentos aí. Vai ter algum engano. A CBF pediu pra fazer algumas experiências. Falaram pra, no Brasil experimentar? Mas teve um time que foi mais prejudicado esse final de semana que o Palmeiras, viu? Teve vários times prejudicados. É toda Venezuela, hora time prejudicado. Véio. A Venezuela? Venezuela? Ah, não vi. Não seria Equador? Não seria Equador? O Equador, com aquele gol. Mas a bola não saiu? Não. Desgraçado. A bola entrou. Não saiu. Na hora que ele cruza a bola não saiu? Não, mostra que não. Ela tem que sair toda. Na totalidade? Mas ela não saiu na totalidade? Não. Eu tive a impressão, Brasil, que ela saiu. Mas peraí, deixa eu acabar de falar do Palmeiras. Fala, tudo bem, fala, vovó. Só um informamento, dia 22 desse mês agora, que eu não lembro qual é. Ia jogar Palmeiras e América. Estamos em junho. E América de Natal lá no... Não, Natal não, América de Minas. De Minas, na Arena. E aí vai ter um evento super importante lá, que é o lançamento do filme de Independence Day. É super importante. Vai vender a alma pro diabo, velho? É. Independence Day. Espera aí, sua galinha. Independence Day, já foi esse filme aí? É, então. É o 2. É o 2. Importantíssimo. É que o mundo não acabou, eles vão tentar acabar o 2. O 2 é legal pra caramba, é importante. E aí a gente vai jogar lá no Pacaembu, lá na Pacaembu. Foi mal, vovó. Fazer o quê? O Palmeiras, ele assinou. Assinou. Mas e quando tem show, vai ganhar. É ridículo isso. Tudo bem, ridículo, a gente não pode falar uma coisa que foi assinada já tá feita. Só falar um acontecimento de Brasília que ninguém falou, é muito triste, viu? Eu preciso falar aqui, viu? Fale, vovó. E é uma coisa que todo mundo viu na TV. O que foi? E eu preciso falar aqui, viu, Sombra, que aconteceu em Brasília. Fala! O que aconteceu em Brasília? O Luan entrou e jogou bem, viu? Ninguém o Luan, falou. Meu Deus! É verdade, vovó, o Luan, cara, ele meu entrou Deus! Entrou e jogou bem. Mas olha, não pode se empolgar, não, hein? Não, mas... Vamos se empolgar. Olha, Sossô, eu aposento hoje mesmo, vai aposentar na boa. Meu Deus! O Luan, tá, viu? Quando eu vi o Fica colocando o Luan, eu falei, não tô acreditando. Mas não, o cara tem tanta moral, velho. Que você deu, porta... Arriscadinho. Luan, não, o cara. É que ele foi bem, mas o Luan. Mas a gente fez, hein? Ele entrou bem, ai, bonitinho, fortinho. Fortinho, bonitinho. Tá bom. Você foi bem, viu, Cuca? Esse é o Estádio 97, oferecimento da Acer, construindo com valor. Também o oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano! Oi! Beleza, cara? Tudo bom? Vamos falar da Bozano? Claro, pra já! Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros que você se preparou o ano inteiro, hein? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? É, esse é o Rudy Landucci! Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Por isso, a Bozano inova Basílio e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. É isso aí. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. RG número 2. Sim. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Bozano mas é te legal. Dá muito mais proteção, RG número 2. E lembrando você, amigo, ouvinte do Estádio 97, ligou aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Anotou aí, Bá? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Bozano, RG número 2. Jeito de garoto, cuidado de homem. E uma coisa, né? Tá com a voz legal já, hein? É, boa, mano. Uma coisa que você dita, o Luxemburgo foi embora, né? E vai ganhar a grana, hein? Foi demitido. Você viu a multa? 6,7 milhões de euros, cerca de 26,9 milhões de reais. Que beleza, hein? Imagina. Mas peraí, agora fez a vida agora, hein, Beijinha? Mas não vão pagar, hein? Não vão pagar. Não vão pagar. É multa? Não. Vai pagar, é multa? Ele tem as cláusulas em chinês, que ele não traduziu. Não, parece que eles querem alegar uma justa causa. Justa causa? Sim. Não é assim, não sei. Alguma coisa rolou lá. Vai pra FIFA. Olha, pra um treinador ser mandado embora na China, na segunda divisão. Justa causa. Alguma coisa tem. Olha, não tem um treinador que é mandado embora da China? Justa causa, velho. Você não viu? É, Domênico, mandar embora é difícil. Eles escravizam. Eles escravizam, mas mandar embora eles não. Pra brasileiro, qual que você viu mandar embora? Ah, mas raramente. Pô, mas para, acabou pro Luxo, hein? Mano Menezes, o Filipão. O Cuca, teoricamente, ele foi mandado embora. Porque quando ele brigou lá, ele ficou meio offline. E eles queriam rescindir o contrato sem pagar nada. Lembra dessa briga? Mas ele ficou 2 anos na China. Então, mas quando houve aquele episódio ali da briga, lembra que ele ficou offline, ficou suspenso, não podia trabalhar? Eu não sei, mas eu acho que houve uma rescisão contratual ali. Ele recebeu ou ele foi amigável? Então, acho que foi amigável. Mas amigável é que ele não recebeu. Mas o Luxa foi incompetência, né? Porque os caras estão lá com o time em 8º colocado, só tomando cacete. Acho que os chineses falam, porra, mas tá de brincadeira, porra. Muito bem, vocês estão vindo do Estádio 97, lembrando, hein? Olha, tá chegando sexta-feira essa hora, estaremos no resort do Estádio 97. Vai ser legal demais, vai ser legal demais, faça já sua reserva. Restam 18 apartamentos. Oh. O telefone para você ligar é o 2896-4665. 2896-4665. Ligue agora, você pode parcelar em 6 vezes no cartão, tá bom? Fala lá com o pessoal da Lotus Travel, tá chegando! Resort do Estádio 97. Oi, quanta coisa legal que vai ter no resort, hein? Oba, tá sensacional, hein? Tá fazendo bacana. Fala, tá legal demais, hein? Como tem coisa, a gente tava fazendo hoje a reunião pra ver bingo, o prêmio, gente. Para, não pode perder o bingo. Não, o pessoal vai no bingo, vai concorrer a bicicleta, cabine do navio do Energia na Veia com show do RPM do Capital Inicial. Tablet. Relógio do seu time. Como assim? Relógio do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Véio. É, rapaz, legal ingresso demais. Pra véia. Ingressos pra festa da Junina da Véia. E vai ter o torneio de society. E vai ter o espaço do videogame. E vai ter o Autorama. Show e vai ter Rudy. A cassineira. Vai ter stand-up do Rudy Landucci. O que você tá esperando? Ligue agora, 2896-4665. No videogame é uma novidade esse ano, né? No campeonato infantil. Vamos ter no videogame um torneio para criançada até 14 e para os acima de 14. Boa, legal. Bacana. Legal. Bacana. Bacana demais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de Dutra Máquinas. É. Tá precisando de ferramentas e máquinas? Pega aqui a britadeira. Ô! Ai, para, dói! Ai! Tá procurando o melhor preço? Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, que é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker vai te levar para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você vai viajar para a maravilhosa Barcelona e assistir a este grande time. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Mas corra, a promoção é válida somente até o dia 31 de julho. Confira o regulamento hoje mesmo, craquesdaperformance.com.br e participe! A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê Ponte Vila Guilherme, Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Vamos aos primeiros ouvintes. O telefone é o 3284-7097. 3284-7097. Aproveita aí. Chuva, trânsito ruim, muito tempo para você curtir um papo com a gente aqui, não é não? Depois de 2 semanas, toda a comida acabou e a senhora fome fala com o pica-pau. Olha. Ai, pro saco. Ficou com medo da senhora. Tá saindo Flora. Aí, chefinho, que o São Paulo contratou o Benedetto. Está saindo que o São Paulo contratou... É. Mas será o Benedetto? Será o Benedetto. Esse vai ser assim. Daria o Benedetto, que era disputado com o Boca também. Sim. 3 milhas para o São Paulo ofereceu. Verdade. Alô? Alô? Quem fala? São Paulo ofereceu quanto? 3 milhas. 3 milhas do quê? Dólar. Ah, então tem dinheiro para comprar o Maicon. Fala aí, ô Sérgio. Tá não, bem? Tem dinheiro para comprar o Maicon. Tô falando para você. Se o São Paulo pagou isso... São Paulo vai anunciar essa semana, Maicon. Se São Paulo pagou isso é porque tá... Já tá fechado. Não fechou o patrocínio aí? Mas São como Paulo? Anunciar? Ele já tá lá? Não. Anunciar que vai ficar com ele, mano, definitivo. Ah, porque senão ele vai ter que ir embora. Não, então vai falar, ó, vamos prorrogar o contrato do Maicon. Sim, anunciar isso. É que tá todo mundo esperando, tonto. Eu tô indo pra Marrocos fazer o caminho das Índias, viu? O que que é? O que que você vai fazer? Lá em Cubatão. Meu outro quebrei a mesa. Você precisa ver o cabelo do cara como é que ficou. Meu Deus, agora entendi. Você fez o quê? Vou pra Tubaína aí que eu tomo. Quebrou a mesa e como vamos lá. Tem que ver uma coisa pra outra. Eu joguei Street Fighter. Ah, Geralt. Ah, não joguei não. Eu videogame, eu gostava de outros jogos. Né? Então cuidado sempre... com a onça. Como cuidado com a onça? Meu, mataram o gorila, você viu? Pô, triste. Puta sacanagem. Mas eu vou surfar, mano. Gorila, eu vi no fim de semana, eu vi lá um box. Do Tarzan, mas daquele da década de 60, barra. Johnny Weissmuller? É. Caramba! Nossa, olha, atenção, hoje quem participar do estádio 97. O Johnny Weissmuller é antes, gente. Eu tenho quase certeza que o Johnny Weissmuller se bobear um pouco antes. Johnny Weissmuller que foi nadador... É o que eu conheço? O Johnny Weissmuller que foi nadador olímpico, hein? Foi nadador olímpico, é verdade. É, mas ele entrava na piscina. Ele atravessou 60 anos. Ele entrava na piscina. Entrava ele e a tua mãe. Que é isso? Ah! Cadê o juiz aqui, pô? Ô, mas por que foi a saída do gorila aí? Mas ele era todo falando. Uma criança... Caiu dentro do fosso. Do gorila. O gorila tava protegendo ele. Porque todo mundo começou a gritar e o gorila ficou assustado que alguém ia atacar a criança. O gorila pegou a criança e arrastou pra proteger. E mandaram sacrificar o gorila. Aí atiraram no gorila. Porque se eles dessem o. Tinha que sacrificar o pai. Porque se a criança estivesse numa área teoricamente segura, não teria caído dentro da jaula. Mas a grande questão nos Estados Unidos agora, a briga foi por causa disso. Falou assim que os pais eram irresponsáveis. Falei isso, homem. 40. Década de 40. Os pais eram irresponsáveis. Olha, outro absurdo aí também é o pessoal sentando a madeira no policial aí que matou aquele idiotinho. Não entra nesse detalhe. Mas vai pro inferno, mano. Coitado do policial, o cara tá trabalhando, velho. Toma tiro e tem que passar a mão na cabeça ainda. Falou, mal. Manda teu nome do cara. Tô solidário ao policial. Sérgio Augusto Seolim. Hein? Seolim? Seolim? Isso. Seolim. Ah, mas seja Cleiton antigo. São Paulino, de São Caetano. Ah, tricolor! É nóis, menina! Tricolou. Você não é, você é Botafogo. Você não, eu não tô. Na Série A eu torço pro São Paulo. Não, torço. Eu torço pro São Paulo. Torço. Pode falar errado. Mas você é Botafogo. Vem com a Botafogo história, é na Série B. Na Série A eu sou São Paulo. O Botafogo tá na Série A. Você não sabe da minha vida. O Botafogo tá na Série A. Você respeita porque eu sou São Paulino. Pode catar, trouxa. Mas a gente não tem preconceito, não. Pode torcer. O nome dele não é de uma música que fez muito sucesso? Qual? Qual que é? Em que década que foi que fez? Colete deck de... Ah! Aquela lá. Aqui é um em cima sei do outro. Sei o mim. Sensacional. Sensacional. Grande Lionel Richie. Lionel Richie é chato demais. Um abraço pro policial show dele, Rafael. Lá no meu prédio, tá ok? Abraço pro Rafael. Manda um abraço pra ele, qualquer dia eu posso precisar, né? Abraço aí. Bolsonaro, Bolsonaro. Ok? Soletrando, Bolsonaro. Você encontrou ele no jogo do Palmeiras, meu senhor? Encontrei. Só que eu tava com dor de garganta, o Brasil tava baita chuva, né, e a galera tirando foto com ele. Mas ele sabia que você imita ele? Cara, não deu pra falar com ele, eu só fiquei falando, tchau, querida, tchau, eu fui tirar uma foto. E ele conhece o Mota? Não deu tempo de conversar. Fase, né? Véio, que o Brasil mas ele, tá, eu vi um cara perguntando, ele falou que não gosta do Mota. Cara desse, o pessoal falou que vai voltar nele pra não presidente. Não é nada a ver, porque ele é gay, entendeu? E... Eu não gosto de cara que não perdeu o cabelo. Nós estamos num buraco negro da história, velho, gigante. Oh, mas se tivesse, Mota, o Bolsonaro e o Aeroíris, tem que votar num dos dois. É fascista, vamos ver. Tem que votar num. Eu rasgo o voto. Não, mas votar não, tem que salvar do penhasco. Não. Puta. Eu me jogo junto pra poder matar, pra ter certeza que eles vão morrer os dois. Não dá, velho. Isso aí é o buraco negro da história do Brasil, velho. Tem que salvar um. Não dá, velho. Ele é fascista, ele veio vestido de festa junina. Mas, Mota, todo mundo tem direito a se reabilitar na vida. Nossa, mas é, aqui eu não também vai, acho, mano. Ô, mano, você sempre falei isso, meu. Não, aqui não vai, mano. Aqui não vai, velho. Mas você não estenderia a mão e falaria, ó, vou te mostrar o mundo? Para, isso aí não tem jeito, não, velho. Nossa, vai, vamos falar do São Paulo. Ô, Tricolor! Liga! Você tá achando do São Paulo aí com desfalques, foi lá bem contra o Cruzeiro. Apesar que o Cruzeiro, né? É, isso ia falar, hein? É mamão com açúcar, né? Toda vez a gente dá na cara dele mesmo, não tem jeito. Não, o Cruzeiro é freguês de vocês. O time do Cruzeiro não fica entre os 10, mano. É freguês, velho. Eu também, olha, eu... Mas... Não, é verdade, vocês têm um freguês assim incrível esse Cruzeiro, hein? É, demais, cara, demais. Toda hora, velho. Não tem jeito. Pode, o São Paulo pode estar numa draga. O Cruzeiro, hein? Vai lá e ganha. Impressionante. Vai lá e ganha. É impressionante, cara. Ó, o São Paulo, 7 desfalques. Titulares. Falando de titulares. Os caras são freguês, velho. O São Paulo foi lá ontem. Impressionante. O São Paulo jogou o primeiro tempo muito bem. No segundo deu uma caída, acho que até acomodou, né? Mas o São Paulo tá com um ritmo de jogo muito bom. Você não tá achando, Tricolor? Não, eu concordo. O time tá evoluindo muito bem. Mas o Cruzeiro é muito ruim. Ontem, olha, teve uma hora aquele lateral, o Reasco. Foi querer dar um drible lá, que é o de 4. Lateral, Real? Lateral, né? Você sabe, ele é zagueiro, né? É, não, Real. Não, na lateral. Não, ele disse o drible na lateral. Ah, na lateral, porque quem é aquele Riascos que era do Vasco da Gama, que entrou no lugar do William durante o jogo, né? Isso, é, na lateral. Ele foi dar um drible na lateral. Deu uma furada, velho. Mas, nossa, caiu de 4 no chão, bizarro. Opa! Ah, vou te falar um negócio. Taticamente, o São Paulo se comportou bem, principalmente defensivamente. Mas, tecnicamente, ontem o jogo foi horroroso. Foi um jogo muito fraco. O São Paulo... E nem tem como ser diferente. Com tantos desfalques, São Paulo, tecnicamente, no sistema de armação e ataque, foi muito mal. Muito mal. É que o São Paulo hoje ele é mais bem postado e se defende muito bem. Maicon e Lugano foram muito bem. Foram bem Thiago Mendes e o João Schmidt, defensivamente. Que classe esse cara tem, né, velho? Então, assim, nesse sentido, o São Paulo foi muito bem. É que, às vezes, a gente não pode analisar uma equipe só, você... Ou você joga bem ou joga mal. Às vezes você vai mal no ataque, mas você vai bem na defesa, mas né? O importante é avaliar a molecada que tá jogando, né? Se é bom, se não é bom. É isso que é legal também. O São Paulo tá... Né? Ontem também, a maioria dos jogadores era tudo veio da base, né? Tem sombra. Então, quer queira ou não, eles sentem também, né, no jogo, né? Mas faz falta o Ganso, faz falta o Caleri, muita falta. Ok, estamos aí falando bem, que aproveitou a base, que jogou legal. Tudo é legal. Tudo muito bom. É que precisava, o São Paulo precisava fazer isso, né, Sombra? E aos poucos, São Paulo tá pronto, tá fazendo o serviço que tem que ser feito. Mas faz falta lá o Caleri, o Ganso, o Michel Bastos. Mas é uma opção do técnico. Porque o menino ali até que foi bem ali, o Matheus Reis, mas precisa melhorar muito, precisa evoluir muito mais. Mas é bom, né, pra ir testando nesses jogos, né? Vai ter opção, você sair o cara, tem o outro. Ô, Sérgio. Oi. Agora, a grande vantagem de tudo isso é o seguinte, que é um período que em tese era pra estar com a cabeça na Libertadores e está somando pontos. E é um período que nós estamos cheios de desfalque e continua somando pontos, né? Com certeza. Agora, o São Paulo, o Balsa ontem na coletiva, ele falava assim no sentido não só de que precisa, mas de que ele teria praticamente uma firmeza de opinião de que São Paulo trará 2 reforços. No sentido de trazer 2 reforços, será que já está incluído o Maicon? Ou você acha que é o Maicon mais 2? E você acha que precisa reforçar onde? Olha, eu praticamente, eu acho que o problema nosso ali, a defesa, eu acho que o Maicon deu bastante instabilidade ali para a defesa. Mas sozinho também, é aquilo, né? Rodrigo Caio é... Quando eu acho, mas eu acho que o Rodrigo Caio vai embora no meio do ano. O São Paulo vai fazer dinheiro no meio do ano, ou vai ser com o Rodrigo Caio ou com o Ganso. Mas apesar que hoje se viu matérias falando que o Leco estava satisfeito, saiu com a reunião com os empresários do Ganso para renovar e tal, mas não quer dizer que o Ganso vai ficar no meio do ano, não, velho. Eu acho que o Ganso corre um sério risco de sair. Rodrigo Caio também. Eu acho que esses dois não sei não, viu? Mas é onde o São Paulo vai fazer dinheiro, velho. Infelizmente, A condição do time brasileiro é isso. Faz, o jogador começa a jogar bem, os caras são vendidos. O que aconteceu então, com o Corinthians ano passado? Foi isso. Aí no Rodrigo Caio fica jogando o Lucão. Vai ficar Lucão, Maicon e Lugano. Se o Maicon ficar, que eu acho que fica. Aí vai ficar Lugano, Maicon e Lucão. Mas o São Paulo deve trazer mais um zagueiro. Nossa, Lu. Mas peraí, e o Lianco lá? É bom, é promessa. Porra, tem que colocar o cara. Será que o Lianco não vai entrar na negociação com o Maicon? Ah, não sei. Um dos que poderiam, hein? Tá certo. Sérgio, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, pela participação aqui no Estádio 97. E deixa o seu palpite. Próximo jogo do Tricolor é São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo a 2-0. Eu vi a relação hoje. São Paulo e Atlético Paranaense. Sábado, 9 da noite. 2-0 pro São Paulo. Isso aí é... 1-0 tá bom, velho. Importante é os três pontos. Tá bom, mas eu... Particularmente, o time do Atlético também... O Cagliari volta, né? Tem essa vantagem. Volta. Ufa, aleluia. Já chegou da Itália, já fez o passaporte dele. Mas acho que não pegou ainda. Mas será que não pegou? Não. Tem que negar. Tem que negar. Liga lá na porra do passaporte italiano. Vamos denunciar. Tem que negar isso aí. Não pode. Cagliari fica até o final do ano. Não deve ter italiano nenhum na tua família, não, hein? Esse Cagliari. Nome, Cagliari. Cagliari, você acha que só isso é italiano? Só porque tem dois L's. Isso é francês, é Caleri. Não dá passaporte, não. Mas ainda vale. Ainda vale. É europeu. Mas até da entrada. Vai pra Itália, vai pra França. É Caleri, é francês. Não, apesar que o da Itália é um dos mais difíceis. É, nos mais difíceis. Pra conseguir aí a cidadania. Eu queria ser italiano. Ô Mota, como é que você... França, Mota, Alemanha. Mota, como é que você pode querer exigir cidadania de algum lugar se ninguém sabe ao fundo de onde você veio? Posso casar com alguém. Mas união gay não dá passaporte. Lógico que dá. Pô, tem vários amigos meus. Ah, tinha sido mentiroso. Tô falando, mas nos Estados Unidos você pode ter um casamento. Estados Unidos, na Inglaterra. Dependendo do estado, você pode. Não, mas pera só um minuto. Se você casa com um cara nos Estados Unidos e com uma mulher, você só tem o green card e você tem filho. Nada a ver. A filha do chuchu é americana e não tem filho. Tá louco, ela casou com um gringo. Dependendo de quanto tempo que você tá lá, você é de depois de dois anos já... Depois de dois anos você ganha o green card. Tem um conhecido nosso que ele tava lá de bicão na Inglaterra. Tava de bicão na Inglaterra. Aí, cara... Casou. Você tem um cara. Não, que casou. Ele falou assim, porra, bicho, preciso dar um golpe aqui em alguém, né? Preciso dar um golpe aqui em alguém. O cara ofereceu não sei quantas mil libras pra uma mendiga casar com ele. A mendiga chega e fala assim, você acha que eu sou idiota? Pega esse dinheiro. Mas tá cheio de pessoas que casam. Nossa. Um amigo meu casou com um cara, com um inglês. Sei se tem uma história. Mas falando, mas é verdade, velho. Que conversa ruim, vai te casar, ô trouxa. Por mais que a pessoa case, eu acho que ela não tem que ter direito a green card. Ela é uma estrangeira lá. Pode levar dinheiro, pode levar ovários, pode levar o que ela quiser. Eu tenho um amigo meu... Mas é uma estrangeira. Eu tenho um amigo meu que foi morar na Holanda. É igual brasileiro, uma mulher brasileira. Sim. Foram morar na Holanda, tiveram um filho lá. Holandês? Não. Não? No Japão é assim. É brasileiro. No Japão é assim. Se você é brasileiro, tua mulher é brasileira, você nasce lá, é passaporte brasileiro. No Japão eles fazem exames já no próprio ovário. Ele pega o feto, mas é verdade. Na hora de fecundar ele pega e fala, não tem olhinho puxado, vai, volta. Mas você viu o que tá acontecendo, uma moda que tá não tendo vai agora? RG japonês. Que as mulheres estão tendo filho nos Estados Unidos. Mas faz tempo. Não, agora diz que tá muito grande, tem até excursão. As mulheres programam pra ter filho em Miami. Mas o que? E você não vai contar que você tem uma amiga que engravidou? Porque tudo você tem alguém que você conhece. Véio. A moda hoje é ter o filho no alto. O Bá tem razão, você é muito mentiroso demais. Com a aeromoça fazendo parto. Não, você tá louco. De nojo. Bom, não pode engravidar. Não pode ter criança que nasce. Você não vê que ele tá falando. Calma, ele tá falando. Fala aí, seu Min. Eu sei que vocês nascemos nos Estados Unidos. Eu e meu irmão, a gente esteve lá no final de 2014. E meu irmão estava comprando algumas peças de enxoval. E a moça da loja perguntou, mas a esposa não está aqui? Ela falou, não está, que ela tá... ficou lá, a gente veio a trabalho e tal. Ela falou, não, mas o quê? Tem um esquema aqui que a gente marca aqui para nascer aqui. Mas tem mesmo. Lógico que tem. E outro, o Benjamin, ele tá falando que não nasce. Nasce sim, Benjamin. Já existem casos aí de partos que aconteceram no ar. E quando tá no ar, você tem que descer no aeroporto mais próximo pra registrar criança. É verdade. Pode. É verdade, mas acontece. Até, gente, até, até... acontecer? Gente, ó, se acontece mais. Para, não, dá luz alguns em cima meses da não pode deve mais. Triste, viu? Deve ser triste. Se tiver na luz em cima da Venezuela. É por isso que a mãe. É por isso que a mãe, quando tá. Eu acho que 7 meses, meio 8, não pode voar mais. Sul. É, a criança vai nascer, ela tipo começa a empurrar a criança pra dentro de novo. Fala, segura. Segura. 7 meses, 8 meses, animal. Não pode voar mais, mano, eu acho. Mas não pode o quê, velho? Por exemplo, pode. A mulher tá grávida, a sombra, aí acontece o seguinte. Não, isso aí não pode. Porque depois de 7 meses não pode viajar, não. Então, mas com 7 meses a criança já pode nascer. Vai, houve uma descompressão na cabine. Não tem como a mãe colocar uma máscara aqui embaixo, assim, não, falar, não, respira não. Aí, criança. É. Não, para, pode, mano. Pode acontecer, é igual o útero funciona como se fosse o negócio lá, o vácuo do avião, faz assim. A criança sai mais rápido, não precisa nem... Nossa, mano, meu Deus do céu. Vocês deixam isso chegar nesse ponto. Mas, RG, você que já tem histórico aqui de filhos, você já acompanhou os partos ou você tem nojinho, você não gosta de ver? Você já acompanhou o parto, velho? Aquela sangueira toda. Ficou bem longe, nem na televisão é assim. Você já teve o sonho de pegar, por exemplo, tirar o bebê assim, lamber a placenta, igual os animais fazem ou não? Não, sonho. Nenhum filho você viu o parto? Não. O Benjamin desmaiou. Não gosto de ver sangue. O Benjamin tava na maca do lado. O Mota, o sonho dele é ter um filho. O Benjamin tava na maca do lado da Renata, velho. A Renata que foi confortar ele, velho. O do Sam eu não consegui. A Renata falou, respira. E o Benjamin... Pô, com esse nariz ele consegue respirar, velho. Veja, a respiração cachorrinho. O do Sam eu não consegui. Empurra, velho. Eu fui obrigado a ver. Desmaiou? Eu fui obrigado a ver. Não, do Jimmy foi obrigado a ver. Jimmy, você vai ver? Fui obrigado. Quem foi que obrigado? Obrigado. O médico, Rabino falou. Não, o médico, o meu amigo que é... Que obriga nosso ninguém, ouvinte, assim, o doutor Renato Calil falou, meu, vai, me obrigou. Você tomou a placenta logo. Mas tem que obrigar, meu. Todo pai tem que ver o nascimento tomou do filho. Tomou o Sammy, velho. Eu tive uma diarreia monstro. É. Nossa, é mó covarde, velho. Eu sou cagão, a Renato. Véio. E digo mais. Eu sou a Renato, eu pego o cordão umbilical e bato na sua cara. E digo mais. Você tomou a placenta? Não, e digo mais. Quando estourou a bolsa... Se tomar a placenta, louco. E digo mais. Tem muita gente que faz isso. Acho que é o líquido amniótico. Quando estourou a bolsa da rede do nascimento do Sammy, eu fiquei tão desesperado. Foi 3 horas da manhã, velho. Ela que foi dirigindo. E o Benjamin passando mal no banho. Você tá brincando, Benjamin. Não. É um escroto, cara. Eu não duvido nada da santa, velho. A única coisa que eu não fiz, que a Renan fez, foi dirigir. Ela fez tudo, velho. Ela que colocou a mala do Benjamin. Passei mal. As roupinhas do Benjamin. Eu fiquei nervoso, me deu diarreia. Eu ficava andando da casa de um lado pro outro, não sabia o que fazer. Ô, Benjamin. E aí falava, calma. Durante a gravidez, ela que você ia pra comprar os seus desejos, você queria um doce. Em relação a isso, não, mas... De madrugada. Em relação a isso, não. Ah, eu não aguento, não. A Gabriela, quando nasceu... Você vai ver quando você tiver o teu primeiro, bacana. Ah, eu não vou ter filho. A Gabriela, quando nasceu, ficou todo mundo assistindo. Tem um esquema, assim, de vidro, aí você fica do lado de fora assistindo. Eu ficava olhando pro teto, velho, o tempo todo. Para, mas, é nojento, mas... vai. Aguinaldo. Oi, gata. Mas a sua gata, você quer que ela dê à luz parto natural? Ou fórceps? Ou cesárea? Olha, infelizmente, ela não tem útero. Mas não, do jeito, tem. Não, mas do jeito que eu entrei nela outro dia, ela gritou, parecia que ela tendo um filho. Tô falando pra você. Eu falei, calma que vai nascer. Quando eu tirei a lapa, ela falou, nossa, que menino grande. Ô, Sombra, dá uma olhada aí, mas parece que esse Benedetto, parece que esse. Fechou com boca. Olha, o Mota que deu falou aqui, eu acreditei, velho. O Mota que deu a notícia. Então, tava no UOL. Não sei tava se no alguém UOL. Falou depois que fechou mudou agora pro Boca. Ele acabou de fechar com Boca. Nossa, se for isso. Se for verdade, pá, arrasta tudo aí que eu vou dar umas 3 piruetas. Gente, tava aqui, ó, no UOL. Você entra lá no UOL, tá lá. É o novo reforço do São Paulo, Benedetto. Aí agora falaram, novo reforço do Boca, Benedetto. Tem que saber quem foi. Ué. Ah, precisa ver direito suas fontes, né? Você não é jornalista, você é moleque, né? É isso que você é. E a tua fonte diz o quê, ó? Ah, não, tem uma fonte aqui, eu vou ligar agora pra ela. Eu vou ligar todos os portais de São Paulo estavam falando do Benedetto. Eu vou ligar pra minha amiga na Argentina, né? Ela mora ali na Rua Argentina. Na Rua Argentina? Na Praça Buenos Aires ali. Entendi. E ela vai, peraí, tira a mão daqui, ó. E aí ela vai confirmar. É a Claudete, né? Ô, mano. O Troiano? Ô, mano, o Rudy tem um ET que nem você, só que o dele é na nuca. Tira a mão do meu pescoço, dá mó tesão. Você é a favor, por exemplo, de um casal gay adotar uma criança? Esse programa hoje, vamos falar sobre terrorismo, coisas mais light. É. Terrorismo, né? Você é a favor, mano? Eu não vou participar mais, hein? Olha, eu defendo cada um que tem a vontade de ser pai ou ser mãe. Mas, por exemplo, eu não tenho essa vontade eu acharia muito difícil, somente no Brasil, falando no Brasil especificamente, você ser, ser um casal gay e ter um filho adotado. É muito difícil. Nós estamos falando do Brasil, Se fosse no exterior, eu teria. Aqui não. Porque por quê, aqui. Mano? Por que, é que as pessoas são preconceituosas? É essa mentira. Vão, vão perseguir essa criança. Essa mentira, eu não vou deixar a você escola mentir tem. Eu tenho um amigo, um casal de amigos que tem. Eu sou gay, eu tenho amigos gays, cara. É ridículo. Ó a boca, baralho. Eles falar que um filho se eu adotado. De... A dificuldade que eu vejo que eles passam, tô falando sério, pô, cala a boca. Você é estúpido. Eu sou a favor do casamento gay desde. Tô falando sério, ele perguntou sério, tô falando uma coisa séria. A dificuldade pra uma criança que é adotada por um casal gay é gigante, gente. Não vale a pena. Eu não aconselharia. Não vale a pena. Você é um fascista. É. Você devia a favor dos gays. E você tá, uma das dificuldades é por você sua tá causa medo. Também. Minha causa não. Tipo, estou pessoas como deputada. Você. Estou como deputada. Deputado. A favor de nós. Ah, é. Ô, seu Minha, agora sim, tchau. Valeu. Abraço. Ele tá indo aí. Abraço, o cara tá indo aí, velho. Vai gastar só nessa ligação. Não acredito. 900, cara. Ah, é. O Estádio 97 tem oferecimento de... Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol. Mas, ô Mota, essa história de que você viu aí do Benedetto, só se for no UOL, porque no UOL, meu... Não, mas os caras devem ter apagado agora. Se sair pro... apagado! Tô falando sério. Ô, velho, procura aqui, ó. Domênico, eu tô no jeito, Domênico. Olha, em sites São Paulino, em blogs também, estavam dando Benedetto no São Paulo. Que site? E era o... Aqui, ó. Que site? Olha, o Daniel Perrone mandou assim, gente, como é que o Mota trabalha em rádio? É chupa. O Daniel Perrone. Ó, o Pascoal, gente, não é possível, chupa, o Mota trabalha em rádio Pascoal. Mesmo. O Brasil tá revoltado com isso. Fala mais meu nome, velho, só aumenta meus seguidores. Ai, um Mota tá lá, Ó, 70 mil. Vai lá, trouxa. Temos como chamar o Juca? Sim. É? Tá sempre a postos? Sempre. Não precisa muito, né, velho? Tem nada, babá. Não tem nada. Não tem. Tô falando, gente, que eu acabou de falar aqui que saiu... O Fernando Santin... O Fernando Santin mandou aqui... Ó o UOL que o Mota tá bancando. É. Um cara chamado Douglas Oliveira mandou um tweet pra ele. Falou, Mota, o UOL tá falando que São Paulo contratou o atacante de Benedetto. Ó aqui, ó. Você jura que você deu a notícia porque um cara do Twitter... Não. Ó aqui. Não. Que absurdo isso, hein? E o cara marca o Mota. Não. Ah, olha só. Não. Sabe o que é isso? É o cara que não lê. Ele vai. Então você que tá no Twitter e segue o Mota, você falar que o Urugutango agora tá aqui. Urugutango não. Urugutango. Ah, vai. Soletrando. Burro. Orangutango. Soletre aí, outro. Eu vou te falar. Vai. Desde. É o macaco que come. Come carniça. Urangutango. O homem macaco. Desde criança, eu não consigo falar orangutango. É difícil. Orangutango. Isso é um bloqueio que você tem desde criança. Meu povo, você é uma palavra que me complica, velho. Orangutango. Ele conhece. Não é orango. É urangutango. Orangutango. O orangutango. Vamos confundir a mente do Benji aqui, vai. Mas... Só letra, Benji. Ô, Mota, vem cá. Vem cá, Mota. É. Peraí. É isso mesmo, sobrar um só um dos, velho. É que faz, agora um que eu achei site, aí você pega um site que... Puta, eu acredito você não sabe blogs, nem se tem credibilidade. Eu acho que tem, que diz que o UOL disse. Para, não é assim. Né? Nossa, vai mudar o mundo também. Dele. Não, não é, porque a gente tem um vídeo importante, tem que trazer a informação correta. Ah, exatamente. Eu falo, nunca isso aí é jornalismo, né? Impretio! Impretio, quanto está o teu curso lá pro Mota fazer? Né? Ah, eu mais faria. Eu dou até de graça pra ele. Não, né? não faz, vai queimar teu filme. Ele precisa disso, né? Vai queimar teu filme. Inclusive, do jeito que você tá bem, você pode ser um dos palestrantes do meu curso, né? Ensinar para as pessoas como não fazer jornalismo. Eu levo você, aí você fala errado, todo mundo vai ver e vai aprender como é que você não faz. Ou seja, ele fica uma hora falando, aí quando chega lá no final você fala, então tudo que vocês viram eu faço ao contrário. Exatamente, isso não se faz no jornalismo. Agora vamos fazer o certo, vou ensinar para vocês. Boa, grande Alexandre Impretzel, aqui no Estádio 97. Fala, Juca! Ah, aí, Dodô. Vai estar no resort sexta-feira com a gente, Juca? Nossa, ele já tá lá, viu? É mesmo? Só uma coisa aqui que o Preto de verdade acabou de cravar que o Tóbio vai... foi repassado ao Flamengo, né? Acabou de falar aqui. Ah, Tóbio. É? Você liberaria o Tóbio pro Flamengo? Não, eu não, né? Você liberaria, Dodô, o Tóbio pro Flamengo? Não, não. De forma alguma. Quer ver, o Mota vai falar que ele tem um amigo que já liberou o Tóbio pro Flamengo. Bloqueio ele escreve, ó. Tem credibilidade ou não? É o bloqueio ele escreve, geralmente. O quê? Você escreve coluna lá. Mas eu? Ele falou a mesma coisa. Vai lá, mete o pau. Eu meto o pau, porque é o seguinte, pra mim, bicho, esse negócio de dizer que o outro disse, pra mim não vale nada. Ah, tá bom. Meta o pau o que você quiser. Eu não tenho rabo preso com ninguém. O Raul. Nossa, Raulbo! Ué, mas eu tô falando de todos, não tenho rabo preso com ninguém, não, aqui, velho. Eu falei, pronto, velho. Tá o mandado da diretoria, foi isso que eu entendi. Diretoria, nada. Bom, mas aí, Dodô. Pô, aí você falou a piada de... Os dois ceguinhos estão tomando uma cerveja, os dois eram amigos, mas sabe aqueles encrenqueirinhos? Certo. Os caras eram encrenqueiros pra caramba. Peraí, Zuca, que aí... agora o Mota vai falar que ele tem dois amigos cegos. Tem tudo ele Zuka. Tem. Aí, Zuca. Aí tá tomando lá a cervejinha no boteco, ó. Aí os dois molecão lá, safado, né, sentado na mesa, só prestando atenção. Aí um falou assim pro outro: quer apostar como eu faço esses dois cegos brigarem? Aí o amigo dele falou assim: como assim, velho? Presta atenção. Aí ele levantou, foi lá, né? Botou a mão nas costas, cada um. Aí pegou e falou assim pra eles assim: ô, você que colocou o dedo na cerveja do seu amigo, e é o seguinte, eu sei porque você fez isso, porque ele cuspiu na sua, né? Mas fechou o tempo, os dois ceguinhos. Saiu pau, né? Aquele puta arranca-rabo dentro do boteco, né? Aí ele foi lá na mesa e falou assim pro amigo dele: você quer ver como eu faço parar rapidinho? Aí eu falei: você tá louco, como que você vai parar essa briga agora, rapidinho? Quer ver? Aí começou a gritar de lá da mesa: opa, opa, opa, faca não! Com faca não! Com faca não! Sensacional! Sensacional! O Cuca foi liberado pro derby, né, velho? Foi liberado. Mas isso aí foi algum site que disse que o UOL viu? Não, foi o site da comunidade Palmeiras. Começaram, então, a prejudicar o Corinthians. Todos cumprindo a regra. Tá com medo do Cuca? Não, já foi assim com o Edmundo quando vocês ganharam efeito suspensão. Ele já fez efeito suspensão. O Cuca com aquela cara de choro, velho. O Cuca com aquela cara de choro dele. Quando eles meteram 2-0, na verdade, o Sombra saiu no Globo.com. O quê? Essa notícia. Mas o que foi? É efeito suspensivo? Vê aí. E a Sombra? Mas vê aí se foi efeito suspensivo. Lê a notícia. Cuca recebe advertência por expulsão contra a Ponte e é liberado para o derby. Técnico julgado por reclamações contra o árbitro Leandro Voaden, mas escapa da pena de 1 a 6 jogos. Ele poderá ficar no banco contra o Corinthians no domingo. Aí diz aqui, ó. O técnico foi apenas advertido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva na tarde. Ele foi julgado e pegou 2. Pela expulsão, a derrota de 2-1 para a Ponte. Mas aí teve o recurso, porque... Na segunda rodada do campeonato, tal. Denúncia com a base no artigo, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, A pena podia variar de 1 a 6 partidas. Na ocasião, o Cuca foi excluído do banco, né, de reservas palmeirenses aos 36 do segundo tempo. Na súmula, Leandro Vaden relatou que a expulsão se deu pelo fato de o técnico gesticular de forma assintosa, dando soco no ar contra a decisão do árbitro no momento da marcação de uma falta a favor da equipe da Ponte Preta. Na última semana, Cuca havia sido punido com 2 partidas de suspensão por uso de ponto eletrônico na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, um jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com os auxiliares Alberto Valentim e Cuquinha. É isso aí. Bom, ainda sobre o Palmeiras, que o Domênico leu aqui, Tudo bem, xingar um árbitro, gente, tudo bem, é desrespeitoso, até é, mas não deveria ser tão grave assim, cara, na boa, Sombra. O treinador, muitas vezes ele tá irritado ali, e às vezes quando você manda o cara pra aquele lugar, e o árbitro, ele tem que estar propenso a esse tipo de situação. A mãe dele ali não é pessoa física, é pessoa jurídica. Você não tá falando isso sério, mano. Não é possível um negócio desse, cara. Diante dos erros de arbitragem que a gente tem visto aqui no Campeonato Brasileiro, o árbitro tem que relevar também, RG. Mas aí se você aí liberou geral. Não é liberar, Sombra, mas eu acho também é um desserviço. Por exemplo, o Cuca, ele foi expulso? Foi. Mas não pode pegar uma pena de 5 jogos porque xingou o árbitro. Mas ele não pegou. Não, mas então, mas poderia pegar, entendeu? Poderia. Eu acho que existe um radicalismo absurdo no futebol. Ô, Domênico. Quem nunca xingou um árbitro, velho? Daqui a pouco vão punir torcedores que xingaram a mãe do árbitro. O Paulo Nobre determinou a expulsão dos torcedores que fizeram do programa de fidelidade e não descarta processá-los por dano à imagem do Palmeiras, etc, etc, etc. É o que eu falei aqui no começo do programa, pô. Mas é que ninguém lembra o que você falou, né? É, então, geralmente é isso. Tá certinho o Paulo Nobre. Tá certo. Ele já rompeu antes. Ah, tá certo. Já deu prejuízo. Vai dar prejuízo pro Palmeiras, a torcida organizada que pague. Tá certo, mas... vai dar prejuízo pro Palmeiras, a torcida organizada que pague. O Palmeiras faturava 5 milhões, 4 milhões por jogo. Mas não vai. Então, vai processar os caras, Domênico. Processa os caras. Os caras usam o símbolo do Palmeiras para ganhar dinheiro. O processo é lento, né? Mas vai no futuro. Não, mas você vê que tem alguns clubes aí que os presidentes estão rompendo. O presidente do Cruzeiro. Não deixa usar mais o símbolo do Palmeiras. O presidente do Esporte. O Paulo Nobre não tem conversa com os caras. Não dá ingresso. Os caras ganham dinheiro em cima do símbolo do time. Torcida organizada sempre foi um negócio legal demais. Foi. A ideia era legal, né? Infelizmente, desvirtuou. Tomou uma proporção. Infelizmente, né? Desvirtuou tudo. Mas não dá mais, gente. Eu acho não dá. Que, na verdade. É uma pena, mas não dá. Se utilizam muito de uma associação para uma reunião muito maior de pessoas imbecis. Porque. Não é só em torcida organizada que tem um grande número de imbecis. Eu vou dizer uma coisa, ontem eu fiz uma observação a respeito, puta, olha que legal, meu, tá lá, bandeira do Flamengo, torcida misturada, Palmeiras, e ainda tem bandeira do São Paulo e do Bahia, né? Fica aquele clima de seleção brasileira. Aí vem um legal, cidadão, né? Qualquer que coloca assim, grande M. Ou seja, você vê que aí parte... Essa parte da sociedade também é um grande lixo. É idiota em rede social. Não, mas a questão não é que... No mundo inteiro. Não estou falando da rede social. Ele não mata. Ele não quer... É um idiota igual. Não, ele é um idiota, mas ele faz menos mal... Mas a questão... Basta você bloquear. Mas, pessoal, eu não estou discutindo o benefício ou malefício da rede social. Não estou dizendo isso. Não é isso. Eu estou dizendo que eu podia ter ouvido a mesma coisa... Num restaurante, poderia ter ouvido na calçada. Só que nesse caso, o veículo de manifestação foi na rede social. E tudo bem, foi um. Mas você vê o nível que nós temos hoje de cultura, de educação das pessoas, é muito ruim. De repente, o bananão ali, ele não dá nem numa torcida organizada, você entende? Mas você vê, às vezes, que a pessoa, em nome de um fanatismo... Tem muito isso. Sim. Ou não sei também se ele chega a esse fanatismo porque é um idiota ou é um idiota porque é fanático. Não, mas o Sombra... Você entendeu? Mas porque fanático eu sou, mas não chego nesse nível de cretinice, né? Agora, então... Não, mas o que difere, eu entendi o que você disse, eu concordo, Sombra, porque o negócio é o seguinte, a torcida organizada não é que ela é um capítulo à parte, ela está inserida na sociedade. E a torcida organizada, assim como a sociedade, ela ficou mais violenta com o passar do tempo. Hoje... Ela é só uma amostragem. É claro. Hoje, esse tipo de imbecil que fez esse comentário para você no seu Twitter... É o mesmo cara não que amanhã... estou reclamando que foi pra mim no meu Twitter. Sim, eu entendi. Eu não trago problemas de mídia social pro ar, porque acho que não tem óbvio, nada a ver. É óbvio. Chupa a moto, tomou da pedrada, hein? Mas com relação, por exemplo, ao que você disse, Sombra, é inserido nesse contexto, por exemplo... E foi só um esse idiota. Cretino, então, mas esse cretino, como ele, tem números, por exemplo, no trânsito... É uma amostragem, quando claro. Você, sem querer, fecha alguém, o cara te fecha de novo pra querer brigar, desce do carro... Bate no teu carro com uma barra de ferro. É que um a cara sociedade que como um todo... Evoluiu pra pior. Está apodrecendo. Sim, evoluiu não. Está apodrecendo. Evoluiu, né? Porque retroagiu. Ô, mano, eu e você, por exemplo, num São Paulo e Corinthians, jamais poderíamos ir misturados no meio de uma torcida. Não dá. Infelizmente. Não dá. Infelizmente. Não dá pra ir eu e o Benjamin, não dá pra ir o Domênico e o Mano. Como íamos antigamente, né? Como íamos antigamente. Eu cheguei a fazer torcida estádio 97, eu e o Bar. O Bar fazendo Corinthians e eu fazendo São Paulo. TV. Porque, hoje em dia não dá mais. Não, Sombra, hoje, se a gente, por exemplo, ouve uma notícia de uma bala perdida em determinado estado, pode ser em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc e tal, o repórter vai comentar 5 minutos. A coisa de 20, 30 anos seria uma notícia de um programa inteiro. Ah, porque caiu no comum. Banalizou. A sociedade, ela ficou pior, cara. O ser humano, ao invés de evoluir, ele tá retroagindo. E você? Vamos falar de coisa boa agora, porque essa é aquela hora que começa a dar uma fome. Nossa. E você sabe que pra comer pizza não tem dia certo, todo dia, né? Nossa, então eu vou te perguntar, o que você está achando da semana? A minha tá ótima. A minha também, pô. Tá irresistível. Uma semana irresistível, Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso aí. Isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é frango com catupiry. Eu particularmente gosto. A combinação é top, hein? É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana Irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut! Estádio 97. Que tem o oferecimento também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, mano. Ô, Sombra, duas notícias, uma triste e uma feliz. Qual vocês querem primeiro? A triste. A triste, porque vai, começa fraco e depois melhora o ânimo. Pô, situação delicada, né? Um cara aí que tinha tudo pela frente aí e tudo mais. Mas acabou se aposentando. Paulo Baier parou em definitivo. Paulo Baier. O garoto promissor, né? Um cara que ele tava no seu auge, né, Regina número 2? Fez gol pra caramba, velho. Fez. E foi um dos maiores atletas da história do Alviverde. O Paulo Baier tinha cara de cansaço já no hino nacional, velho. Pô, por falar em hino nacional, velho, vocês viram que erraram o hino do Uruguai, cara? Que vergonha, a Copa América, né? Velho, tocaram indo do Chile. Mas subir e mexe acontece. Nossa, né? Mas que porcaria, RG. O desgraçado, filho do Maio, até do Brasil um já CD, velho. Até o do Brasil já erraram. Agora, a notícia também é triste é a morte do Cassius Clay, do Muhammad Ali, né? Sim. Essa tem, assim, foi um dos maiores, talvez tenha sido, talvez. Mas descansou, acho que ele foi o, não, sim. Mas acho que ele foi o Pelé do boxe, não o foi? Dodô, ou não? Ô, Dodô, e falar a história. Sim, acho não. Foi, né? Foi, né? Ô, Dodô. Pode considerar, né? Dodô, cara, eu li uma matéria ontem sobre... OVNIs. Ah, pode falar, não tenho mais saco comando, velho. Ah, eu imaginei. Que isso, Benjamin? Hoje em dia é só críticas à minha pessoa. Não tem mais. Sabe? Por que seu óculos é torto, velho? É mais barato. Não, porque eu sentei em cima de novo. Já é o quarto óculos que eu quero. Você gosta de sentar em cima de uma coisa rígida? Ei. Oh, esse olho aí não usa óculos, Benjamin. É flexível. Oh, Dodô. É flexível, mano. Por isso. Uma matéria sobre o Schumacher. Tá, o show ninguém fala, cara. Não, então, na hora um matéria, fala que ele já morreu. Uma matéria, não, morreu? Proibido, não, né? Ele não morreu, mas eu li uma matéria família, ontem. Porra, velho. Isto é dinheiro? Ah. É que a mulher do Schumacher está começando, está vendendo já várias propriedades, várias coisas. Sim. Porque o gasto do Schumacher... É um absurdo, né? Absurdo. São $150 mil por semana. Meu Deus. Na casa dele, na Suíça, que é um... Mais uma hora cabe Suíça, esse dinheiro aí. É um castelo que eles têm. A mulher gastou $17 milhões agora... Pra adaptar, né? Pra construir tipo um hospital pra ele. Uma UTI ali. Que ele recebe por... Tem dia que ele recebe a visita de 15 médicos. E tá na matéria que a mulher já vendeu um jato que ele tinha de $40 milhões. Mais um castelo lá, uma mansão que ele tinha de férias na Noruega. E que alguns patrocinadores que o Schumacher tinha romperam o contrato. Putz, sacanagem. Né? E são dois que mantiveram, tá? Um é a Mercedes e a Hublot dos relógios, tal. Tá? Parece que continua, mas diminuiu um pouco o valor. Porque o Schumacher foi o primeiro atleta no mundo a se tornar um bilionário com o esporte. E a fortuna dele era avaliada em €500 milhões. Agora, também. Não. Ele tem dinheiro ainda. Tem dinheiro, mas que a mulher tá vendendo. Meu, são $600 mil por mês. E não tem só com o médico, só com a parte, né? se tem chance de uma volta. E não vai ter notícia. Imagina um home care na casinha do homem, como deve ser. $17 milhões. A família prometeu processar qualquer um que divulgasse. Quanto custa por semana? $150 mil por semana. Mas, Domênico, gente, a família prometeu processar qualquer um que divulgasse imagem, áudio, qualquer coisa. O jato dele, viu, tipo mano? O jato coisa, dele... 40... É público, velho. Não, mas os caras assinaram um termo, Domênico. Tudo bem, não precisa divulgar a imagem. Os médicos... Não, pera só um minuto. Não precisa divulgar a imagem. Imagem você não precisa, porque também deve ser um negócio muito ruim pro cara que gostava do cara, o ídolo, né, dos caras. Ver lá o cara acamado é ruim. Mas você falar... Por exemplo, você falar, mano, por exemplo, o cara passa pra... Mas, Domênico, uma nota oficial, né? Mas, Domênico, na boa... Nota oficial. Mas não tem o que divulgar. O que acontece é o seguinte, do dia que o Schumacher entrou em coma até hoje, não deve ter tido melhor, ele não tá acordado, ele deve estar em coma ainda. Será? Não óbvio, é possível. Mas tá na cara, Domênico, ele deve estar em coma ainda. E o Schumacher, acho que um médico relatou que ele tava, acho que, 18 ou 20 quilos mais magro. E o Schumacher, por ser um piloto... Ah, se não for mais, hein, mano? Então, não, mas na época, isso aí já faz alguns meses. Na época, o cara que é piloto, ele tem um condicionamento físico atlético, tá certo? Ele já não pode ser aquele cara fortão, ele já é magro. Com 20 quilos a menos, naquela época, coisa de meses... Porra, imagina hoje o Schumacher, pele e osso. Bom, tem jeito, é irreversível, o quadro dele é irreversível. Dodô, vamos ao momento sem parar agora. Momento sem parar, o sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Alô? Alô? Quem fala? Cláudio. Cláudio, tudo bem? Bem. Cláudio do quê? Cláudio Rosa. Rosa? Isso. E mais? Oi? Cláudio Rosa, que mais? É, palmeirense? Não. Só Cláudio Rosa, o nome? Só Cláudio Rosa. Quantos anos, Cláudio? 50. Opa, quase 50? Quase 50. A vida passa, a gente nem recebe, nem percebe, né? É eu que o diga. Já eu tô nessa aí. Tá, você... Já te falei que você é a Suzana Vieira do rádio. Isso, ei. Suzana Vieira. Que você é isso esconde a idade. Mas isso aí, o que é isso aí? Suzana Vieira é um elogio? A Suzana Vieira, acho que ela deve ter 75 e fala que tem 61. Ah, prova pra você. Conforme a propaganda, né? Trago minha certidão de nascimento, não preciso mentir. Ah, você deve ter pago algum cartório aí pra alguém, o Rogério. Ah, que Rogério, você tá louco? O Rogério aceita, tá fazendo, não. Que Rogério aceita? Vocês estão falando Rogério, mal do cara. Joga um turu lá. Ah, e pra que eu vou mentir? O Domênico deve ter maquininha de identidade em casa. Eu vou mentir a minha idade, ô trouxa. Pra cada situação você apresenta um RG, velho. Não tenho por que mentir minha idade. Porque o Dodô agora ele fica nessa, você pega o ônibus e não pago. É. Quer o assento pra ele. Eu pego ônibus e pago. Pego o metrô e pago. Paga, onde já se viu. Paga em abraço, Domênico. Ao contrário dos senhores aí que não pegam esse tipo de veículo, eu pego. Se tem jogador gato, pode ter locutor gato. A última vez que o Domênico pegou um ônibus foi no transfer da Disney pro hotel. Você tá de brincadeira, né? Catar quem. Olha quem fala que também, compre, né? Ué, mas não tô... Olha quem fala. Não tô vomitando regra. Olha quem fala aqui. Mas eu falei que eu vim de busão hoje. Mas metrô eu pego. Diz que passa bem idade. Que eu pego, mas metrô eu pego. É só olhar os dentes. Dá uma olhada nos dentes do Dodô pra ver que idade ele tem. É igual, igual cavalo? Eu tenho todos. Desculpa, tenho todos os dentes na boca. É igual cavalo? Todos. Não é um abraço pro meu amigo lá, o Goma. O Goma é o dentista. O meu também, o Alexandre Goma. É Goma, é linguiça. Pode ter dentista com nome assim. É Dr. Goma. E o Goma é DJ. É, Dr. DJ. Ele é Dr. DJ. E é um bom DJ. É melhor Goma ou linguiça? Eu não iria no dentista. Goma. Eu não iria no dentista que não tem um nome sério, velho. É, salsicha o seu, velho. Linguiça. É. Salsicha, linguiça. Sério, velho. Ah, é, linguiça é sério. Ele fala que é doutor linguiça, não é doutor Marcelo, não. Doutor legal, linguiça. Doutor linguiça. Super sério, né? E dentista que quer ficar conversando. Bater papo, tocar isso é típico do linguiça. Linguiça faz isso. E quando você tá com aquele canudo de coisa na boca... Tá doendo pra caramba, o cara fica batendo papo, velho. Mas isso é uma forma de o cara tentar passar... acaba logo. Não tenta não. Por favor, não tenta não. Acaba logo, me dopa. Pelo amor de Deus, não quero ficar... Não paguei pra ficar ouvindo sua voz. Mas o Goma não fala. Ele coloca a música. Coloca um monte de flashback lá. É legal pra caramba, velho. Ixi, não fica louco lá. Nem sinto dor. Bora aí com as músicas. Atenção, conselho. Vamos olhar bem aí como funciona esse cara aí. O cara deve estar fazendo obturação no meio de uma boate aí, ó. Que boate. O Goma é gente boa demais. E é bom dentista, viu? Aliás, não só o meu. É meu, do Silvio Ribeiro, do Mota. Quem mais? Ele usa gelo seco pra anestesiar o Domênico. que ser, esse papinho aqui, já vai começar é a... É seu, Aguinaldo? É, já vai plano família. Plano família. Isto posto, Domênico. Tamo com Cláudio Rosa Palmeiras. Ah, Verdão. E aí, cara, assistiu o jogo ontem? Ah, assisti, gostei bastante do jogo ontem. Foi bom, né? Foi bom. O Cuca tá acertando o time, hein? Parece, né? Porque... Ô, Cuca, aí, ó, ele gostou aí, ó. Acertando o time direitinho. Colocando o jogadorzinho. Você viu aí o pênalti, agora, né, que eles não deram, né? Agora é difícil, viu? É difícil, viu? O jogador não marca, e o outro marca, vai, chuta, né? De longe a bola. Você viu, Dudu? O angulinho. Mas por que precisa pôr a mão aqui, ó? Você viu, Dudu? Mas por que essa mão aqui? Viu, Dudu? É pra câmera não pegar o que tá falando. A voz é baixinha, né? Ô, Domênico. Viu, Dudu? Agora você tá interrompendo, hein? Desculpa. Dudu? Não chora. Eu vou estar no banco domingo, né? Vai estar no banco. Porque o Palmeiras conseguiu votar, viu, Dudu? Então, você ficou feliz ontem, eu queria dizer. Eu vou fazer stand-up. Ele fez cocôzinho fora da cozinha. Deixa eu só passar a informação aí também, ô Cuquinha. Eu, Cuquinha? Fala aí, Manu. Sou eu, Cuquinha? Os dois. Do jeito que o Filipão também vai pro jogo. Vai pro jogo domingo. O Iago também, Sombra, ele pegou um gancho de 30 dias, mas como ele já havia cumprido esses 30 dias naquela determinação quando abriram a segunda contra-prova. Absolvido não, ele pegou a pena de 30 dias, mas ele já cumpriu. Então, domingo ele joga, né, cara? Isso foi tudo erro do departamento médico do Corinthians. Foi um equívoco, né? Então, domingo ele já tá liberado também, ele vai estar apto aí pro jogo contra o Palmeiras. Agora tem um desfalque importante pra esse jogo, né, Rosa? Tá vendo, Dudu? Sim, o zagueiro, né? O nosso Vitor Hugo, que, olha, vem jogando muito, Vitor Hugo. Vai ser um desfalque pro time do Palmeiras. Ele é bom zagueiro, esse cara aí. Ele não mereceu tomar amarelo, hein? Mas sabe o que é pior? Ele mereceu tomar no começo do jogo, não quando ele tomou. Mas ele mereceu, né? É que sabe o que é que o juiz lembrou? É jogo contra as galinhas, vou amarelar. Com certeza. Lolô. Mas é bom, ele vai fazer uma falta desgraçada. Vai, Lolô. Lolô, nós vamos ganhar, Lolô. Não, mas a gente ganha, assim, ganha fácil. Olha lá, fica bravinho, olha lá. Olha lá, mano. Ele é cheio de querer zoar todo mundo. Aí você zoa ele, olha lá. Perde a linha. Você viu que ele tentou, não deixou imitar o Cuquinha? Vem! E você vai ter show? Seu Gus? Você vai ter show? Convém? Hã? O show? O Rudinho. Faz o Rudinho show. Agradece. Fala, vovó, com o ouvinte. Não, é. O ouvinte ia falar o rapazinho lá deixou, ô Dodô. Ô, Lolô, fala aí, ouvinte. Não é possível, vocês. Fala aí, ouvinte. Fala do Palmeiras, ouvinte. Mas é sério. Então, domingo nós vamos ganhar facinho dos gambá. Vai ser fácil, hein? Vai ser fácil. Fala aí, Lolô. Lolô. Inclusive esse domingo que vai ter o Palmeiras. E não perdemos dentro do chiqueiro reformado lá ainda, chupa. Galinha. Inclusive, neste domingo, quando teremos Palmeiras e Corinthians, vai ser muito legal que estaremos no resort e a gente vai ter um lugar onde teremos os palmeirenses vendo o jogo com a presença do Mano. E do outro lado, os corintianos assistindo o jogo com o Domênico Gato. Nossa, cada lado. Eu prefiro ficar na jaula do gorila lá. Aí a avó vai pro jogo, né? A avó? Avó? Quem que tem avó? Combinou aí. Não, a avó vai no resort. A avó vai no resort. Não, Lolô, não. Não vai. Não. É que é fugir do resort, né? Resort. Não precisa. Não precisa. Tem lá o camarote. Você não tá falando sério, né? Não, é que você não sabe o assunto. Você não sabe do assunto. Não, tá certo, meu velho. É momento de separar? Assiste o Lost. Estamos no momento sem parar. Sim, Lost. Assiste o Lost. Assisti, mas depois se perdeu e eu parei. Ah, Lost se perdeu. Primeira temporada. Começaram a enrolar demais, né, velho? Porque nós temos o rei do Lost. Perderam o time. A segunda temporada, até a segunda temporada foi legal depois. Rosa, manda teu abraço aí e o placar do jogo. Um abraço pro pessoal do Palmeiras, a família 108A lá. 108A. Que a gente tá sempre junto. Que é isso, família 108A? É uma torcida nossa lá. Certo? E o domingo é 3-0. 3-0? Nem ele acredita nisso. Ele falou até com timidez. Pode ser. Falou com timidez. Cheiro de empate, isso aí. Não, o Corinthians tá invicto ainda no Chiqueirão novo. Victor teve dois jogos, mano. Estamos invicto lá no Chiqueirão novo. Arena do Lula. Viu? Eu também invicto lá a sua bisca. E na nuda de vocês, nós arrancamos vocês. Aonde tá invicto? Chupa aí, Arena também invicto lá, ô trouxa. Mas nós, invicto, viu? Mas um empate e uma gente... vitória. Mas quando vale algum nosso campeonato festa, mesmo, ali, quando vale decisão, nós não perde. Nosso salão de festa lá. Agora ganhamos deles. Já começaram a ajudar a galinhada. Olha lá, o que que é? Desculpa, então, porque domingo teoricamente não vale nada. Mano, liberaram o zagueiro Bago pra jogar o... Bago? Clássico. É Iago, velho. Você deve ter... Ó, você tem que fazer uma lavagem, não só intestinal, mas dentro do ouvido também. Não fala assim, pô. Não fala assim. Segue o jogo, sem falatório. Cláudio. Ó, velhinho, um abraço pra você. Valeu, obrigado. Valeu, vamos lá. Segundo ouvinte do momento Sem Parar, o Sem Parar Agora, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Alô? Alô, Domenico! Fala! Aqui é Antônio Ramos! Olha! Tony Ramos? Antônio Ramos, Antônio Ramos do quê? Santos Neto. É peludo também? É, Santos. Quantos... Tá na boca? Pra você não. Quantos anos você tem, velho? Eu tô com 28. 2.8. Eu que eu conheço. É do Paraguai, falsificado, né? Paraguai, que ele tá Paraguai. Tony Ramos? É, ah, Tony sensacional. Ramos, seria original. O chupador não quis nem falar, meu nota. Quem? Chupador? É, chupador. Como é que chama? Chupador, né? E o bairro que você mora, velho? Eu tô tentando chegar nele. Eu moro em Osasco, Novo Osasco. Novo Osasco. Novo Osasco é nós, é Osasco. Só assim, né, Benja? Eu não tenho culpa, né? Tu viu que eu conheço? Novo Osasco. E qual é? Mas tá embaçado aqui hoje pra chegar em casa. É, porque ó, onde você tá agora nesse momento? Ele aqui na Juscelino tá travada nos dois sentidos. Ó, você viu? Ele me imita, eu acho legal, eu acho legal. Ele tá bravinho. Mas a função dele é imitar os outros. E a minha também agora é imitar a imitação dele. O ouvinte mandou falar pra você, Benja, só comenta. Nossa! Fala pra mim. Nossa! Fala aqui, Mota, fala aqui. Eu vou ler os que. Nossa, falou mesmo. Não tem problema, esse idiota pode falar isso. Fala muito. Ah, idiota não. Pode ser. Ó, o dele é @Adenor. Ó, ele fica bravinho porque imita o Adenor. Não, ele fica bravinho que eu imito ele. Como é que é o Tite? O Sombra sabe quando eu tô bravo. Tá? Fiquei bravo em algum momento com o Benjamin? Fica. Não. Rude. Fala, meu amor. Para de melindragem aí, mano. É, ele é isso aí, pô, chupa. Você tá no estúdio pra ver, rapaz? Não, ele tá atacando o ouvinte, olha lá. Da sua vida aí, ó. Passou o cartão agora, hein? Tá desempregado essa besta aí. Você é muito mimimi. Ah, vai, você faz o quê? Você trabalha com o quê, rapaz? Oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Viu, é mimimi? Com pessoas legais. Não, o que que é? Mas você faz o quê? Você trabalha com o quê? É isso aí, trabalha mimimi. Com o quê? Ô, oh, não ataca o cara, não. Trabalha com o quê? Responde, mano. Pô, deixa eu aproveitar. Não, peraí, deixa ele falar aqui. Toda sexta-feira, eu tô fazendo meu stand-up, isso é legal. Não fala não, não fala não. Se quiser me seguir, @RudiLanducci. E olha, se quiser ter seu nome no Twitter, é só me elogiar. Todos os elogios eu dou RT. Ele dá RT. Sábado eu vou fazer show lá no resort. E foi muito legal, viu, Sombra? Porque no último show, Sombra, eu perguntei aí, quem veio do Altas Horas? Ninguém. Ninguém. Então, Sombra, eu tenho super que te agradecer. Nem pro casamento ele foi convidado, no Altas Horas. Fala aí com quem você trabalha. Bom, trabalho com seguros, sou corretor de seguros. Tá bom, você queria saber onde você trabalhava aí, tá vendo? O cara melindrado, velho. É, tá vendo? Tony Ramos, o nome dele. Esse é o Antônio Ramos. Antônio Ramos. Antônio Ramos. Antônio Ramos. E o time, qual o time? É o que tem 4 Libertadores da América. São Paulo. Tem 4. Com certeza. Ah, esse já é nós, Dodô, é nós. Que eu dei 4? 4? Já pode pôr a conta, é nosso. Caiu no colo, Domingo. É nosso. É nosso. Desculpa. Deixa melhor. Final, calma. Tony. Tá ganho, é nosso. Ô, rapaz, eu também acho legal. Tô preocupado final do ano, velho. É legal como torcedor brincar, falar, ô, já é nós, é nosso, mas, porra, vai ser complicado, hein? No final do ano, quem que vai usar a camisa número 1? Real Madrid ou São Paulo? Olha lá, ó a arrogância aí. Engole depois isso daí, viu, ô trouxa? Porque é branco e branco, né? Pra ficar falando Pera aí. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Só um minuto. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, velho. Os dois usam branco, né, velho? Mas o Motinha pode tirar onda, né? Não, os dois usam branco. Quem que vai usar a camisa número 1? Usa rosa. Ô, Sombra. É verdade, hein? Nossa. Ô, Sombra. Diga, Tony. Será que o Sérgio Ramos consegue marcar o Kelvin? Ah, duvido, velho. Eita! Ah. Ei, cadê o momento fanfarrão aí? Eu quero ver o Lucão em cima, seu colocando mano, o Cristiano Ronaldo no bolso. Nem fala mais nada, velho. Deixa aí, o Bar tá gravando tudo isso aí. E o Denis, velho. O Denis defendendo a bola. Nossa, vai ser lindo. Cadê o momento? Não tem momento, fanfarrão. Não, sabe por quê, Domênico? Vou te explicar. Mas eu vou te explicar por quê. Você vai explicar por quê? Eu vou te explicar por quê não. Porque é o seguinte. Nem você acredita nisso. O Casemiro já vai botar medo, falar, velho. Veja só. O cara que era criticado aqui, lá, é o segundo melhor jogador deles. É o rei, velho. É o rei. Casimiro. Casimito. Casimito. Casemiro é melhor que o... Tu só perde pro Cristiano Ronaldo. Ah, tem o Bale lá. O Bale é o melhor do Real Madrid, velho. Não, o para. O Modric é ruim. É Cristiano Ronaldo e Casimito. O Zidane falou. Quem é o Zidane? Quem é o Zidane? Quem é o Zidane? É o técnico. É o técnico. Zinedine Zidane. Zidane, o argelino. Que falou... O jogador mais importante é o Casemiro. É Casemiro. Falou porque tem dó. É aquela que tá. O cara não precisa falar nada. Fica com dó, mano. Ah, para de dó. Ó, coça aqui no cotovelo. E o Casemiro tá jogando bem no Real Madrid? Isso daí é fato. É verdade. É verdade. Mas, ó, tem ali, ó. Cristiano Ronaldo, Bale, o Modric, tem o Benzema, velho. Bale não tá jogando nada. Ah, não. Quem tá é você. O que joga muito. O melhor zagueiro do Brasil, Michael. Meu Deus. Melhor dupla de zaga. O Brasil, Ganso. Melhor zagueiro do Brasil é o Jeromel. E o melhor ponta direita. Com certeza. E ó, a melhor dupla de zaga, Maicon e Lugano, velho. Para. Com certeza. E outra, o Lugano vai dar uma chegada no Cristiano Ronaldo. Já era, velho. Ele já vai sair do jogo. O Lugano mija na perna, velho. Mota, sem zoeira. Se falar que o Bale não está jogando nada. Não vê jogo, não vê jogo. Juro por Deus. Esse cara é um monstro, cara. Não vê jogo. Vocês não viram o Ítalo, velho. Nossa. Pô, o Bale é ruim? Vocês não viram o Ítalo, velho. Mota, vai ter que bloquear um monte de gente no Twitter, velho. Por quê? Toda vez perder. É essa história. Tá toda vez é. Para. Ô, velho, sabe o que os caras vão falar? Liverpool, toda vez esse papinho. É isso aí. Ô, sabe o que os caras vão falar? Os caras falam assim: meu, vamos torcer pro São Paulo não ganhar a Libertadores. Se São Paulo chega aqui no Japão, nós estamos ferrados. Quer saber? O Real Madrid vai pensar isso, velho. Peraí, vocês têm que rezar pra não ganhar. Vocês pegam o Real Madrid com esse time hoje, vocês tomam um 5-6. Nós já ganhamos do Barcelona, Liverpool. Os caras pensavam a mesma coisa, velho. Tá lá. Toda vez. Ô, mano, toda vez que a gente vai pro Japão, a gente ganha. O Real Madrid, Monte, não tem como você comparar esse time do Real Madrid hoje com aquele time do Liverpool. E com o Barcelona? Com o Barcelona dava. Então pronto. Mas o São Paulo ganhou aquele jogo do Barcelona na sorte. Para. Mano, São Paulo pega o Real Madrid. Escuta, cidadão, São Paulo pega o Real Madrid hoje, vocês conseguem apagar a vergonha que o Santos passou. Eita, para. Filho, é verdade, quem tá indo pro Japão é o São Paulo. Por isso mesmo. É o tricampeão do mundo. Não, espera que não ganhou ainda. Dá uma segurada aí. Os caras vão olhar e vão falar, putz, velho. Os caras têm 3 estrelas aqui, ó. Os caras vão olhar e falar. Mito. Sabe quantas vezes o Real Madrid já ganhou? Imagina que agora o Cristiano Ronaldo ligou pro Bale e falou: pô, será que vai vir o São Paulo? O Real Madrid. Não, o Casemiro avisou pra ele. Ó, explica aí pro cidadão. Acho que você tem que dar um F5. Ó, entra na história do Real Madrid. O Real Madrid só tem 11 Champions League. Enquanto vocês estão falando que podem ganhar a quarta Libertadores, o Real Madrid tem 11 dessa deles lá. E o que tem a ver? Eles têm 11 Libertadores. O São Paulo tem 3 mundiais. Tá aí. Pega aí, entra. Dá uma lida só na história do Real Madrid pra você ver quem. Ué, dá a história numa lida na história do São Paulo. Tá de brincadeira. Mas tudo isso só vai. Antigamente você metia o pau, você falava que a Libertadores era mais difícil que a Champions? Mas primeiro, pra começar, vamos lá. O Real Madrid pra chegar na Champions, disputa o Nacional, contra quem? Peraí, você tá criticando o futebol espanhol agora? Só tem dois times. Dois times aonde? Atlético de Madrid, não fala bobagem. Pronto, três vagas. O Sevilha, já vem aí de 5 anos ganhando a Liga Europa, mano, fala bobagem. Dá um F5 aí no teu futebol aí, velho. Você precisa consultar um pouco mais a história. Pera aí. Aqui no Brasil, pra chegar na Libertadores, é diversos times pra você disputar. Lá na Espanha só tem. Para, nem discute. Fala agora, ó. Fala, ó. Atlético de Madrid e Real Madrid fizeram a final da Champions League. O Sevilla, pela quinta vez aí, é o campeão da Liga Europa. Uma coisa é fato, né? Futebol espanhol não tem essa baba toda que você tá pregando, não, velho. Pra países como a Espanha, você chegar e se classificar pra Champions é muito mais fácil do que você se classificar através do futebol brasileiro, né? Não, isso é. É igual o Nacional e o Peñarol pra chegar pelo Uruguai, é mais fácil, só tem dois times. Exatamente. Não, isso é mais simples, eu concordo plenamente. Agora o cara vem falar que Real Madrid não tem história. Ó, pronto. Não, é verdade. Você acha? No final do ano, ninguém falou que não tem história. Nós estamos falando o seguinte: o São Paulo O São Paulo é 100% no Japão, velho. Mas já ganhou a Libertadores, já? São Paulo é 100% no Japão. Mas agora você dá uma porrada na RG no Domênico, tão quieto. Eu só quero entender a sua lógica. Peraí, eu só quero entender a sua lógica, ô seu maluco. Quando o Corinthians está disputando a Libertadores... Não, esse maluco aqui. Quem que é o maluco? Mano, quando o Corinthians está disputando a Libertadores... É porque o Real vai ter que enfrentar o Corinthians, é que não vai dar, é porque o Barcelona não vai dar. História internacional ninguém a gente tem muito dar. Mais, aí velho. Quando outro time vai enfrentar, você faz esse discurso. Mas respeito todo. Internacional história, cara, nós temos muito mais. Você já ouviu falar em antes? Não, pelo contrário. É isso aí. RG número 2. Não tô entendendo. Dor de cotovelo? É isso aí. Eu te provo com argumentos aí que Real Madrid, Chelsea e Barcelona são fregueses do Corinthians. Eles sim têm motivos pra temer, porque nos confrontos que já tiveram com o Corinthians, eles perderam. O Real Madrid também é freguês de São Paulo. É verdade. Em 7 jogos, São Paulo ganhou 4. Mano, olha. Que ano que foi que jogou? Que ano que foi? Barcelona e Corinthians jogaram quando, mano? Que ano que foi? Ele nem sabe. Ele nem sabe. Ó, oh, no final do ano, o Galvão vai gritar: é tetra! É tetra! Ele ganhou no PlayStation, tá viajando na maionese. PlayStation, cala a boca. Nós ganhamos. Já ganharam do Chelsea, velho? Você não sabe a alegria de ganhar do Chelsea, não. Invenção, já ganharam do Chelsea? Então fica a pampa aí, velho. Quem é Chelsea, velho? É o mais fraco dos campeões ingleses, é o Chelsea. Ô Ramos, quer mandar abraço pra quem? Já foi. Assunto aí que eu tô mandar um abraço tá aí pro Gustavo, Rogério e pra toda a galera que ouve o estádio. É nóis. É nóis, tricolor. Cara. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Falou, abraço. Falou, até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, até mais ouvintes no 3284-7097. Esse é o momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. Ah, e a senhora que pena. Fala com o pica-pau. O estádio 97 também é conteúdo, Domenico. Só pra passar a informação aí, ó. Sim. É, num confronto entre Corinthians e Barcelona, já jogaram 4 vezes na história. A primeira foi em 53, o Corinthians venceu por 3-2 no Olímpico de Caracas, tá certo? Depois, em 53 também, no mesmo torneio, o Corinthians venceu por 1-0, porque foram 2 jogos. Em 59, o Corinthians ganhou de 5-3 do Barcelona, lá no Camp Nou, tá certo? Lá na própria Espanha, vocês conhecem, vocês já estiveram lá. E o último jogo entre Corinthians e Barcelona foi em 1969, quando o Corinthians ganhou de 2-1 em Málaga, na Espanha. Então o negócio é o seguinte, a gente pegou todas as vezes o Barcelona e bateu na cara, velho. 4 jogos, 4 vitórias. Pegou pegar São Paulo e Real Madrid aqui, você vê como é que é freguês. Eu pegar o Barcelona novamente, pra vingar o Santos. Como você diz, pros outros que não viram, não vale. Você também não viu, você não era nem nascido, também não vale. Foi o ouvinte que tá falando. Não, ele fez uma pergunta pra você. Quando foi? Não, você não respondeu, você foi buscar agora quando foi. Respondi pra não ficar uma pergunta sem resposta. Mas como você não viu, não adianta. Mas eu não tô comemorando, quem tá comemorando é você. Aliás, alô. Você comemorou, tomou 4 do Barça. Alô? Eu tô quieto, não falei nada, porra. Não tem ninguém, alô. Sim. Alô, alô, alô? Quem fala? É o Marcos. Consegui, baralho! Alwin! Marcos do que, Marcos? Marcos Moreira, Teixeira. Oi? Moreira. Ah, Teixeira, tá. E quantos anos? 23. 2.3, caraca, velho. Meu, tem 1000 ligações perdidas aqui, velho, tentando ligar pro senhor. Ah, então pergunta logo do dono dele, Moreira, porque deve tá, vai cair a ficha. Sensacional. Aí sim, caiu a ficha. Pô, caiu. E qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom acerta aí, ó. Se não mentir. Parque Real, sem pesquisar no Google, hein, Dom? Primeiro que eu não preciso pesquisar no Google, é o Google que pesquisa comigo. Segundo, cara, ele tem um aplicativo, Parque Real. E às vezes as pessoas não podem confundir com Real Parque, que é ali perto do Morumbi, né? Não, é que Parque Real, velho, tem uns 4 só na Grande São Paulo. Então eu posso correr o risco de falar, eu tô falando, não é esse. Então, é o que eu conheço? Quando convém. Barulhos. É, peraí. Olha, o mais famoso Diadema, é Diadema. Aonde? Diadema? O mais famoso é Diadema. Putz, acertou. E agora você... Agora é noite e tema, mano, né? Hoje é aniversário do Bambu lá da Estopim. Um abraço aí pro Bambu, mano. Parabéns pro Bambu aí, Bambu da Estopim. Eu tava com o Bambu sábado, abraço. Sentado no Bambu você tava. Fala pro São Paulino aí da ligação passada aí pra ele tomar o guardanal dele, que tá ruim o negócio aí. Tá incomodado por quê? Tá incomodado por quê? Tá incomodado por quê? Só um minutinho, melhor assim. Não importa nem o time que você torce, eu tenho certeza que nunca ganhou tanto de títulos mundiais que o São Paulo. Chupa. Não, não preciso nem perguntar pra saber. Não preciso nem perguntar pra saber. Fala o teu time aí que vai pra mim ter dó. Isso é feio. O quê? É nóis. Ah lá, tá vendo? Tem um mundialzinho sub-17, ó. Não tem. Rapaz, maior campeão nacional. Ah, nossa. Campeão nacional, só isso, eu digo por isso. Discute, velho. Fala do Verdão e é nóis. Vai o lado do Bonner aí. Não discute. Chora aí. Não discute. Não precisa discutir, vovó. O que tá, na história, tá na história e não tem conversa. Deixa o É nóis. Ô, velho. Não tem conversa mesmo. Nossa, você assistiu o jogo contra o Flamengo? Assisti. Fui nos dois jogos que teve no Allianz Parque esse ano, aqui no Brasileiro. Os dois jogos, o Fluminense. Teve um. O Atlético Paraná e Fluminense, né? Atlético e o Fluminense, isso aí. Dois jogos espetacular. Não, sim, depois... O jogo do Fluminense ter sido um pouquinho mais... Engraçado, né, rapaz? Que o Palmeiras jogou muito bem aí quando tava no seu domínio, né? E quando tava fora, não tava jogando bem. Mas ontem, jogou fora de casa e jogou bem, né? É a torcida, Dodô. É a torcida que a torcida empurra muito. Porque ontem, a gente não... Tinha bem menos do que flamenguistas. Tinha bem menos torcedores. Só que a torcida tava empurrando muito. Menos, não, viu? A gente via na TV... Não, peraí. O Palmeiras não tinha menos torcedor que o Flamengo. Como o Cardenal também, amor. Eu acho que ontem... Um pouquinho a menos, Dodô. Não sei se a torcida do Flamengo lá é muito grande, Domingos. É grande, mas vocês assistiram o jogo, não? A torcida do Palmeiras gritou muito. Nossa senhora. Ontem a torcida do Flamengo ficou quietinha. O Flamengo fez o gol, ele cantou 5 minutos e parou. A do Palmeiras continua sem parar. Isso empurra muito o time. E é uma covardia danada, por exemplo, né? Clássico paulista, tirar a torcida do adversário do campo. Isso é uma covardia danada. A gente perdeu pro Santos, lá pro velho, lá na semifinal, por causa disso. Os porque velhos. A gente cala não boca, aí, vocês são novinhos pra caramba, né, velho? Pode dizer. Né? E o jogo de São Paulo, acho que era uma coisa. Tudo bem que a gente pecou, que a gente não jogou muita bola. Acho que o São Paulo era torcida única, já ali era outra coisa, né? Eu acho que os dois jogos que o Palmeiras perdeu no Brasileiro até agora foram merecidos, apesar de roubados merecidos, porque o Palmeiras não jogou bola também pra isso. Tanto que, esses últimos jogos aí, o Palmeiras foi assaltado. Foi muito roubado e mesmo assim ganhou, por causa da força da torcida e do time. Pra mim, hoje, no Brasil... O Palmeiras é o time mais completo, time titular e time reserva. Ah, ele tem um elenco, né? No Brasil, tem time titular e time reserva. Pode sair 2, 3, 4 peças do Palmeiras, tem pra repor. Não chega no mesmo nível 100%. Mas outra coisa que eu queria... O Vitor Hugo. O Vitor Hugo é uma peça que é difícil de você recompor. Essa é a única que eu acho que não... Você até recompõe, mas não com... Eu falava do Moisés, ele jogou. Ele fez bem a função. Então, eu ia falar isso. O Moisés tá jogando bem. Não, eu ia falar do Moisés. Eu tinha esquecido no começo do programa. O Moisés vem fazendo, se não me engano, a segunda ou terceira partida que ele joga como titular. Ele vem crescendo, hein? Eu olho. Eu achava que não ia, mas acho que pode ser ele o cara, hein? Pode ser ele o cara aí pra substituir o Xavier quando ele não tiver. O Cleiton, Pode ser. Pelo que vem jogando, tá jogando bem. Tá enfiando umas bolas mas lá. Mas você sente também que quando o Xavier joga, o Palmeiras é muito mais toque de bola do que esse lançamento torto pra frente aí que o Palmeiras dá. Ele botou duas bolas sozinho pro Gabriel Jesuíno. Eu assisto o jogo com a minha sogra, que minha sogra também é palmeirense fanática. A gente fica pé da vida, porque, os caras dão cada pedrada uma pro outro. Os caras pegam a bola, dão um chute... Não tem como você matar a bola. Não tem como você matar. Os caras não treinam fundamento. Mas quando o Cleiton Xavier entra em campo, parece que os caras absorvem alguma coisa dele e começa das bolinhas redondas. Você tá falando do time de janeiro, hein? Esse time joga a bola. Pera aí, esse time sai jogando certinho. Esse tá jogando, hein? É a hora... esse já é bem diferente do que jogou com o Marcelo. A hora... Um time que ontem me surpreendeu no sentido, LG, que tinha ontem. Ontem foi aquele fator do cara ter... Porque na maioria das vezes, você ter um homem a mais em campo, para a maioria das agremiações, isso não leva em conta. Muitas vezes eu vi times com 10 jogadores jogando mais do que time que tá com 11. Já vi muitas vezes isso. Ontem, mostrou-se a superioridade dentro de campo. Palmeiras tocava a bola, passava a bola de pé em pé certinho, ficou tocando no segundo tempo depois que tinha um domínio. Olha, eu ontem, particularmente, gostei muito desse domínio quando tinha um jogador a mais. Coisa que eu não vi há muito tempo. Eu vi um Palmeiras que tinha um jogador a mais em campo e sofria pra ganhar de time. Às vezes nem ganhava. Nem ganhava. Eu acho que o Palmeiras tem dois jogadores que, a hora que aprenderem a entrarem no jogo menos pilhado, vai ser difícil de segurar. Não é o Dudu. Dudu e o Gabriel Jesus. O Gabriel. Hora, é que ele é um pouquinho, pilhado, né? Mas não, Dudu, agora joga muito, hein, cara? Joga muito. O Gabriel e o Dudu jogam bem. Joga muito, cara. Aqueles dois caras. É meio cabeça de ervilha, né, velho? Eu queria saber, os caras não têm um grupo ali de psicólogos ali pra trabalhar isso com eles, não? Porque não. Ah, mas o Cuca acerta isso. O Cuca. Olha, Richê, mas eu acho que o Dudu não, hein? Eu vou ser sincero pra vocês. Às vezes essas coisas de ser pilhado é uma coisa que vem do cara e é difícil de tirar. É difícil, eu acho. Eu lembro muito bem, por exemplo, do. Olha, eu me lembro. Não tira. Ele é o estilo Luiz Fabiano. Quando o cara é difícil. Olha, eu lembro do. Luiz Fabiano. Não. Eu tô falando do Palmeiras. O Edmundo. O Edmundo era um cara pilhado, vocês lembram muito bem. E passou o Luxemburgo, não conseguia tirar isso dele. E o Luxemburgo era um dos principais técnicos do país. Não, tem jogador que é torto, não tem jeito. Sombra, quando o cara, ele é aquele jeito dele, é difícil. Dudu, eu posso até concordar com você. Agora, o Gabriel, eu acho que sim. Muda assim. Mas o Dudu é difícil, viu? Pode até ser. Mas o Gabriel, Jesus... Ele parece ser da mesma linha Não, é pilhadinho. Não tô dizendo que é da mesma linha do Edmundo. O Edmundo, quem tava falando é o Dodô. Ô, Marcos, grande abraço pra você. E pensa aí numa alternativa aí, porque o MC Biel não vai mais poder fazer parte do revezamento da tocha olímpica. Nossa. Precisa colocar alguém no lugar do incrível MC Biel. É, que foi o Rudy, porque foi acusado. Os caras iam analisar o currículo. Não, ele foi acusado de assédio sexual. Sim, ele chegou pra repórter, dobrar no meio. Meu Deus. Esse negócio da tocha olímpica aí, eu acho uma coisa super errada. Porque assim, desde a história antiga, o certo, carregar a tocha olímpica, o certo, é campeão olímpico. Nem governador, presidente, nem... Nada a ver, pô. O certo é campeão olímpico. Mas vou te falar, velho, não tem nada mais sem graça que isso. Eu não acho que o certo... Mas viu, amigão? É super errado. Eu não acho que o certo é só campeão olímpico. Eu acho que o certo é são atletas que sempre representaram o Brasil dignamente, ganhando ou não medalha. E não é, talvez, e até no futebol também. Pega aí jogador, pega os nadadores, todo mundo. Os esportes que estão lá, né? A Olimpíada é um evento do atleta, cara. Mas eu vou te falar, cara. Primeiro, Benja, com relação cada um tá carregando essa tocha, né, velho? Já acho um puta porre, velho. Ah, hoje o fulano e tal, não sei quem. Mala pra diabo. Outro dia eu vi a Sandra Lemberg, que não consegue correr carregando a tocha. Já começa por aí. Então, mas com relação aos atletas também, acho um puta porre, Benjamin. Sem contar que a Olimpíada, ela perdeu muito da sua essência, Sombra. Antigamente, o cara ele não podia ser um profissional pra disputar a Olimpíada. O cara tinha tesão em disputar. Hoje a imagem que eu vejo, principalmente, não vou falar que é de maneira geral aqui, que eu não gosto de generalizar absolutamente nada na minha vida. Mas a impressão que eu tenho, esses atletas que são consagrados, que tem que vir para disputar a Olimpíada, eu vejo o Ronaldo Gaúcho no pódio atendendo o celular e pegando uma medalha. O cara acha um puta porra e tá aqui por obrigação. Mudou muito o que era o conceito de Olimpíada. Mas eu vou dizer, a tocha olímpica, a história da Olimpíada é um negócio fora de série. Vai ler um negócio na Grécia. A história é. Pô, mas é sensacional. Jogos, a corrida com a tocha, ela tem um significado muito legal. Eu posso falar... Se você fosse por todas as cidades aí, eu não sou contra, eu acho legal. Também não. É um evento no Brasil, as pessoas têm o direito de ver. Pô, mas leva um atleta, cara. Bom, por que não? Você vai lá no interior do Amapá, pô, imagina o Zico levando a tocha. Você vai lá pro interior do Rio de Janeiro, o Gustavo Borges. O que não pode é o empresário da cidade, velho. Aí pega o empresário da cidade. Isso aqui não é os caras, velho. Pô, leva os caras, agora vai, pô. Qualquer pessoa. Importante. Por que apresentador da Globo não pode levar tocha? Não, pode. Apresentador da Globo tem que levar tocha, velho. Esse país é tão louco, gente. Mais uma do Brasil, olha. Canal. Hoje inaugurou o VLT do Rio. Você viu o que aconteceu? Quebrou. Quebrou, velho. Eles inauguraram o elétrico. Eles inauguraram e quebrou, velho. Na inauguração, velho. Deveriam colocar um giba pra levar a coxa. Pra Olimpíada. Você não tá entendendo. Do vôlei. É importante que quebre. Porque quando quebra, precisa ter manutenção. Quando precisa ter manutenção, precisa comprar peça, precisa pagar pela manutenção. Ó, os caras fizeram um estádio pro Pan-Americano. Pô, quebrou. Oh, você imagina um VLT, velho. Ô, Marcos, e disseram que agora pra funcionar direito precisa de 600 milhões de reais. Só. Ô, Marcos, eu tinha uma dúvida. Vai ter torcida única no final de semana? É, torcida única. Torcida Estádio 97. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Não, mas ainda não tá aberto, não. Ainda não. Não, não tá, cara. Não tá. Caraca, eu tô tentando ligar pra vocês, tem muito. Eu tô louco pra mim nessa torcida única, velho. Não, não é torcida única. É torcida Estádio 97 no camarote único. Não, mas que a torcida única também é, porque a torcida do acabou, né? Antigamente a gente fazia as duas torcidas. Que é um absurdo, né? Marcão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu. O cara ficou triste. Você viu que ele ficou com uma voz triste, né? Mas não podemos fazer nada. Mas ele já começou a ligação triste, né? É? Já começou a ligação triste. Ele começou mal. Aí é, não, porque ele falou do Mundial e tal, né? Aquele... Agora, mudando um pouco de assunto, nesse fim de semana, troquei as caixinhas que eu tinha no meu carro pelo novo adesivo Sem Parar. Ficou pimpão, hein? E olha, o carro e continua com aquela comodidade, tranquilidade. Mas agora o carro fica mais bonito. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, porque agora com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos, sem ter que se preocupar com moedinhas, tickets, essas coisas chatas, né? E ó, você ainda pode abastecer seu carro sem ter que descer do automóvel. É, e sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil, você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. Que também tem oferecimento da Esser. Ô meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ó, Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Fala, Motinha. Ah, chefinho, olha, tem promoção Dia dos Namorados na loja do estádio97.com.br. Tá. Então, pra você que comprou acima de R$100 até o dia 12/6, você vai concorrer comprou, a um... Comprou não, aqui comprar, né? Tem que comprar. Vai concorrer a um brinde do clube do seu coração. Então, assim, ó, um sorteio dia 13/6, né? Aí o cara vai lá, entrou na loja, comprou, serão 4 sorteados. Um para cada clube, né? Então, para o Santos, então, um Corinthians... São Paulino, um Santista, um Palmeirense, exatamente. E um Corinthiano. Tá. Então, você entrou lá, comprou acima de R$100, você está concorrendo a esse lindo presente aí do Dia dos Namorados. Então, loja do estádio97.com.br. Ok, perfeito, é isso aí. E lembrando, tá chegando, hein, Resort do Estádio. Esse fim de semana, sexta, sábado e domingo. Uhul. E só resta menos de 20 apartamentos, então corre lá. Ligue agora, faça a sua reserva, fale lá na Lotus Travel. Você que é esposa, quer fazer uma surpresa pro marido, liga lá. 2896-4665. 2896-4665, tá bom? Faltam poucos apartamentos. E pra mulherada é uma programação muito especial também, viu? Aulas de zumba, de yoga, relaxamento, hidroginástica, pilates, artesanato, oficina de culinária. Ó, oh, legal, hein? Você gostou, avó? Eu vou aprender lá fazer sopa. Não, vó, você vai aprender, você vai lá pra ensinar, vó. Ah, mas então eu vou ensinar, então, fazer uma sopinha de brodo. Ô, vó, ô, vó, vou te levar pra resenha de madrugada, avó. Você gosta da resenha? Em brodo. Eu acordo assim. Você já... Eu acordo assim. Mas você vai dormir que hora? Eu dou umas oito, né? Ah, não, você vai lá pra resenha, vó. Você vai ver que legal. As vovó dorme cedo e acorda cedo. Capeleta em brodo. Eu tô dormindo tarde. Mas essa é mentirosa, viu? Você já assinou o Aguinaldo a fazer uma sopa pro Dodô? Olha, inclusive... Sopa de quê? Eu entrei na loja do estádio e comprei um relógio lindo. É? Presente? É verdade. Meus namorados? Você vai dar o relógio? Verde? É, relógio é verde? Ou é aqueles de cuco? É, não, é relógio do estádio, da loja do estádio. É verde. Oi? É verde? É verdão. Ah, é verde. Ou você prefere o branco? Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Teve... Branco o quê? Gata. Posso falar em notícia aqui, não? Pode. Não, o voo do Palmeiras ontem teve um problema, viu, cara? Caiu. Não, caiu. Caiu, estava todo mundo falando. Ué, o Paulo Nobre não comprou o Bom Tempo pra vocês voarem? Depois da vitória do Palmeiras lá no Mané Garrincha, a delegação do Palmeiras embarcou para São Paulo, mas o destino foi alterado por causa do mau tempo na Grande São Paulo, principalmente na região do aeroporto de Guarulhos. O avião arremeteu e foi desviado para o aeroporto de Galeão, no Rio. Alguns jogadores, comissão técnica e parte da diretoria disseram nunca terem passado um susto tão grande. Pelo amor de Deus! Durante um voo. Aí não, diz aqui, o avião estava se aproximando do aeroporto com aquela chuva forte, né? Começou a tremer tudo. Vendo muito, velho. Aí preparou para pousar, mas aí o piloto decidiu que não dava e o avião arremeteu. Arremeteu contra a... Entrou no meio da tempestade. Nunca passei um susto tão grande em um avião, disse a reportagem aí o supervisor de futebol do Palmeiras e tudo funcionário do clube há 18 anos. Eu levantei e fiz uma oração. Um integrante da delegação do Palmeiras começou a chorar, inclusive, o diretor de futebol, Alexandre Matos, reclamou, né? Que nem o piloto, nem os comissários de bordo passaram informações aos passageiros. Mas é melhor não falar. O cara não fala, velho. O Zé Roberto aqui, ó. Pelo amor de Deus, tô falando! Não cai. O que eu falei? O Zé Roberto tava rezando a vida toda e ele disse a mesma coisa. Aí decidiram ir para o Rio de Janeiro porque não tinha condições de pousar em Guarulhos. Eu falei, bate no peito, que deu ruim. Ele falou, olha, não, nunca passei um susto tão grande na minha vida. Na hora em que o avião arremeteu. E o Zé Roberto já voou pra cacete. Agora vocês vão falar que isso é pra prejudicar o Palmeiras, né? Ô, Benja, você viu isso? Ó, eu passei uma dessa esse ano, Dodô. Passando informação, vocês viram que gracejo, esse ano, que não brincadeira. Vou falar um negócio. Brincadeira, eu vou falar um negócio pra você. Eu passei uma dessa esse ano aí, nunca tinha acontecido. É brincadeira, velho. Ó, o avião arremeteu, meu irmão, velho. Eu também já vivi essa experiência. Não é fácil, meu irmão. Sujou não shortinho. Era aviãozinho, não. Subir de novo? Sujou shortinho? Foi uma porrada. Mas uma porrada. Ele bateu no chão? Mas uma porrada. Parecia que era uma bomba que tava explodindo. Ele. E vuf. Ele bate andando um pouquinho ou ele bate e sobe? Bate e sobe, mas é uma puta porrada e subiu, velho. Vou dizer agora pra você. Mas tipo, ele anda um pouquinho, Benja? Não, ele só bate e sobe. Eu via no avião. Uma palavra. Mas nem um respiro, cara. Caiu as máscaras. E nego deve ter até feito nas calças ali, né? Alguns. Ah, vou te falar, cara. Eu fiquei com tanto... Eu não tenho vergonha de falar. Eu fiquei com tanto medo de arma, tanto medo. Não, que eu não sabia, sujou a reação. Não necessariamente ele precisa bater, tocar o solo, viu? Você peidou úmido. Ah, vocês são grossos. Pô, mas vocês têm um vocabulário assim. Eu falei sujou shortinho, o outro já manda. É teu filho. Agora as pessoas estão jantando. Ô, Benja, você viu que o Axel Rose pediu pro... O Axel Rose pediu pra... Eu tô falando, cara, mandando aqui, quase, eu falei antes. Quase o Palmeiras caiu de novo. Tá difícil hoje. Cadê o Couto? Uma vez a Águia Dourada de Nárnia foi pousar com o asa ruim. Quem? Ah, é? A Águia Dourada. Meu, foi um negócio muito louco. Você tava em cima dela? Eu caí, pinguei. Eu voltei pro armário. A Águia Dourada remeteu? É. Ela morreu, meu. É. Ela troçou toda no chão, eu peguei, velho. Aí eu atravessei o armário e voltei pra onde eu tava. Você atravessou o armário? É. Foi uma coisa muito louca. Eu chorei depois. Você chorou? Fala aí, Bota. Eu ia perguntar pro Ben se ele viu o Axel Rose. Pediu pro Google remover as fotos dele que ele tá gordo. Ele tá gordo, é ridículo. Você viu isso, velho? Ah, que ridículo. É, o Axel Rose. Você vai falar pro Benjamin e vai meter o pau no cara. Meter o pau. O Axel Rose tem a importância dele. Não posso tirar a importância dele. Na década de 90 ele foi. Ué, o AC/DC fechou mais shows com ele. Ah, tem que fechar. Tem uma turma que fechou mais. Não, fechou mais depois dessa. É bom, não tem, mas os caras. Os caras não vão fechar. Ué, se o cara não tivesse bem, não tinha. Ô, Benja, se o cara não tivesse bem, eles não teriam fechado mais 10 shows. Você é muito radical. Foi depois. É radical demais. O ACDC tá cantando, os caras vão. É a mesma coisa, Benja. Eu não mudei nada, velho. Mandar um abraço pro menino da Hebraica. Quem? Um abraço pra ele lá, pro menininho lá. Abraço. Ô, e o Palmeiras tá procurando aquele. Verdade isso, vocês são palmeirenses. Ele tá procurando aquele pai que saiu com o menino no colo lá em Brasília. Já convidou, já fez o convite. É uma notícia mais cedo. Eu tô perguntando. É, e já acharam um menino também japonês que tava na selva lá. Já fez o convite. Que o pai deixou lá. O pai castigou o menino e largou ele na selva. O moleque sumiu. 7 dias, né? Acharam o moleque lá. É, o pai chorou, velho. Pediu desculpa. Ah, pai agora louco. Também não adianta. É assim que a criança amadurece também. Tem pronto. Pai, diga lá. Nós vamos trazer já informações aí do Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, rapidinho. Né? Vamos manchetar no final do programa, mas antes você vai falar de Recubre Plástico. Ah, é verdade. Vamos falar de Recubre Plástico. Você, meu amigo, com essa chuva, hein? Eita, não. Você fica com medo da chuva? Não. Você não tem que ter medo de chuva. Você tem que enfrentar os problemas que você está tendo de infiltrações, de goteiras, de umidade, com impermeabilizante Recubre Plástico. É, meu amigo, Recubre Plástico é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubre Plástico também é o único que tem a garantia de 5 anos. É, meu amigo, você vai encontrar Recubre Plástico nas boas lojas do ramo. É só acessar o site aí. Sinteplast.com.br. Eu pensei que era alguma vinheta que estava entrando. Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Carlinhos, cara. Carlinhos que é proprietário do Construjá Distribuidora. Grande abraço, Carlinhos. Obrigado pela audiência, viu? Impermeabilizantes, Recubre Plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Hoje a gente tava falando aqui no programa do Parece de filme de terror, velho. Só falta tá ouvindo voz aqui, velho. No meio do merchan. É, velho. Porra, velho. Hoje eu recebi um áudio, cara. Vocês assistiram o filme? Hoje o assunto foi filme de terror aqui, né, de manhã. Vocês assistiram o filme O Exorcismo de Emily Rose? Sim. Pô, rapaz, o cara mandou aqui. Que medo, velho. Não, mas saiu aqui, cara. Os caras pegaram o áudio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O áudio original. Esse é um áudio original que o padre tinha lá. Ele gravou tudo isso aqui. É um lixo, velho. Não presta, meu. É um lixo, velho. Não presta. É um lixo, velho. Fala, Dodô. Colocou o hino do Santos. Sério, cara. Vocês querem ouvir? Quero. Vocês gostam, hein? Deixa eu ver se eu... Pera aí. Vou colocar aqui. O áudio original da gravação. Você tá em inglês. Tira o hino do Santos daí, pô. Você tá louco? Não tô ouvindo nada. Calma, pera. Vai, Domênico, esse troço também. Faz 4 horas, você tá fuçando aí, não acha? Ih, achou o casal. Pera, vamos colocar aqui. Apaga a luz. Apaga a luz aí. Põe o áudio do Boni. Nossa, tá legal isso, Dudu. Pera, mostrando as fotas da mulher ainda. Não, mas tá legal. O pessoal não, não tem editado, outro. Tá legal, o pessoal no carro tá adorando o silêncio. Olha lá. É bom áudio, pessoal. Apaga a luz. Ela falou, cadê o Benedetto? Cala a boca. Nossa, chato, não tem nada aí. Que é isso? Ah, o Palmeiras não tem mundial. Ela tá cantando? Tá bom, Andy. O pessoal no carro tá adorando. É capeta, cacete. Mas isso é real? Isso é real? É real, é real. Tá aparecendo as fotos da mulher aqui, ó. Isso aí foi divulgado hoje. Foi gravado no estúdio da véia, vai. Tá bom, vocês não acreditam, então vai pro inferno todos vocês. Ah, não tenho medo do inferno, não. Ah, então tá bom. Aqui a foto da mulher. Tá aparecendo a foto da mulher aqui na cama. O inferno é ruim. É verdade, essa aqui é a verdadeira Emily Rose. Eu sei que você tem medo, Para, e cuidado, viu, Benjamin? Hoje é dia 6 do 6 de 2016, ou seja, tem 3. 3-6 no dia de hoje. Cuidado, tá? Cuidado. Olha, o Rodrigão aí também tá com medo aí. Dores. Vocês têm duas semanas, Domênico. Ô, RG. Domênico, eu sabia do Santos. Contundiu, né? Contundiu. Então da Emily Rose aqui. Muito azarado, hein, RG? O cara nem jogou, hein? Já duas semanas. Ó, do Palmeiras aí, Domênico. O Paulo Nobre pensa em processar a organizada aí, viu? Os brigões aí. E pode trazer prejuízo pro Palmeiras. E pensa em processá-los, viu? Ah, não vai adiantar nada. É. E o já Cuca falo tá, agora. E o Cuca tá liberado pra pegar, pra fazer o derby. Ok? Corinthians, mano. Derby. Sim. O Iago. Nada mais cafona que derby. Puta, como choque é chato, velho. Mas deixa eu mostrar. Chato, velho. É, e para chato, de falar, véio. Tá ok, que isso aí é meu, tá bom? Como é chato, velho. Nossa, é um pior que o outro, velho. Falou legal do programa. Fala aí, do Corinthians, razão. Mano. Também não vou falar. Ah, pronto, é mais um mimimi. Mimimi. Vamos lá, o Corinthians então. É o mimimota agora. O Felipe Motinha, ao término da partida ali no estacionamento, o pessoal pegar o carro para poder ir embora. O que aconteceu? É, ele meio que já fez um discurso aí de despedida para alguns jogadores do Corinthians aí, possivelmente ele vai acertar. Já limpou o armário? Já, ele tá levando todo dia a roupa e levando de volta. Ele leva de casa pro. Leva e traz. E não deixa nada lá, porque pode ser que qualquer hora ele já tenha que embarcar. Já embarca. E o Iago também aí foi liberado, né, Motinha? Ele pegou uma suspensão de 30 dias, mas já como cumpriu. Ele já havia cumprido preventivamente quando abriram a segunda contraprova e atestou positivo, ele já cumpriu aquele período aí de 30 dias. Então ele tá apto pra jogar agora no próximo domingo contra o Palmeiras também. Ah, boa. Do Corinthians é isso. E o Corinthians segue líder. Se o mundo acabasse agora, o Corinthians seria novamente campeão brasileiro. Mas não ia estar escrito em lugar nenhum. Mas eu ia comemorar no inferno e falando chupa Domênico. É, e quem disse que o inferno não é legal? Ninguém disse isso. Ué, ninguém voltou de lá pra falar que é ruim? Pô, vocês estão falando que é legal ir pro inferno? Ninguém sabe. Você não tem algum amigo teu? Eu prefiro ter amigo pra tudo. Ninguém sabe, velho. Na verdade é isso, ninguém sabe. Ninguém foi lá e voltou. Aguinaldo. Oi, gato. E se depois o destino seu é ir pro céu e o Domênico pro inferno? Não, eu não vou. Eu não vou pro inferno. Eu não vou. Eu não vou, desculpa. Eu sou aqui de todos que estão aqui, incluindo você que faz a imitação. Desse cidadão. Que aliás é um cantor, um bom cantor. Não sei porque que você fala que é comigo, não tem nada a ver. Obrigado. Agora, eu sou daqui um dos poucos, se não o único, que vai pro céu. O resto não tem jeito, não, velho. Vocês vão conhecer. Assim, momento papagão? Ninguém sabe, velho. Eu sou mais bonzinho que tem aqui. O mais tranquilo, o mais sensato que tá aqui. É isso. E lá no Areião de momento fanfarrão. E no Areião de Santos, Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Ser construindo com valor. Ultra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site do ultramáquinas.com.br. Agora vamos falar de assunto importante para você, o seu automóvel. Às vezes esse é o áudio que acontece quando tá tranquilão no farol, né? Porque geralmente, quantas vezes não batem na traseira do seu automóvel? Mas se você descer do carro para ver quem bateu no seu automóvel e descobrir que quem bateu é a Paola Oliveira... Nossa. Bate de novo! Ela é top até cuspindo vidro, velho. Fica tranquilo, viu? A Paola tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que vão liberar o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto. Como sempre, aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, e peça para fazer uma selfie com ela, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, e também... da BV Financeira. Olha só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses.